Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just feels just like flies again. Here comes the Spider-Man. Tripcast. Estamos começando mais um Tripcast e hoje a gente está aqui com a presença do simbiótico Adriel. O Dentuço ou o Maneco? O Dentuço. Caralho. Não, não vale zoar características físicas, pô. Que é isso? É por causa do vento. Eu sei, Pedro. Gente, calma. Agora, o maleável Everton. E também estamos aqui com a presença daquele que protege os inocentes que não sabem de nada, Mônio. Ô, mentira. E, como sempre, estamos reunidos graças aos esforços do gosmento Eric. Que isso, é sacanagem. Ninguém usou linguarudo, cara. Que... Olha, não. É verdade, olha só. Bom, e hoje a gente tá reunido aqui para bater um papo sobre Venom e seus amiguinhos simbiontes, né? A gente começa daqui a pouquinho. Pensou que tivesse acabado, não é, Homem-Aranha? Você fez Ed Brock de bobo o quanto pôde. Me custou o meu emprego, a minha reputação, a minha saúde, meu apartamento. Você não vai parar até me arruinar. Você não pode fazer isso. Eu já fiz. Está demitido. Vou acabar com você, nem que seja a última coisa que eu faça. Você rejeitou a simbiose que só queria torná-lo mais forte. Bem, surpresa, surpresa. Agora somos um. E você vai pagar. De agora em diante, somos veneno para você, Homem-Aranha. Agora somos Venom. Bom, então, eu acho que pra falar sobre o Venom é interessante a gente começar comentando sobre a ideia original do simbionte, né? Que a princípio não tinha nada de ser um simbionte alienígena, né? Era um uniforme, basicamente. É, não era um simbionte, era um uniforme alienígena. É, mas é verdade. Não era um uniforme feito na Terra, é um uniforme alienígena, né? Pois é. A primeira vez que apareceu mesmo o uniforme foi numa Amazing, a 252, porque a Secret Wars, ela saiu um pouco depois, né? Alguns meses depois. Então, primeiro apareceu o Homem-Aranha usando o uniforme preto e depois que foi mostrar a origem dele, né? Naquela capa antológica do Ron Frenz. Peraí só um minutinho. Pronto, é que tava dando barulho aqui. Então, exatamente. Era essa do Ron Frenz que você fala, é a que fazia homenagem a Amazing Fantasy? Exatamente. Ninguém fazia a mínima ideia do que era aquela roupa e ela... No caso, a diferença dela pra roupa comum é que ela vestia de qualquer roupa, no caso ela se camuflava, ela produzia a própria teia, e até ali não tinha explicação alguma do que seria aquilo, né? E aí depois saiu Guerras Secretas e a gente descobriu a origem da roupa, né? A gente não descobriu não, porque a gente não era nascido na época, eu pelo menos não era. Fale por você, né? Temos aí o Mônio, representante da... Seriedade. É, no caso, nas Guerras Secretas, depois de uma luta lá com a Titânia, o Aranha sai todo arrebentado e o uniforme todo rasgado e tal. Daí ele encontra uma máquina lá, na base dos heróis lá, e da máquina sai um tipo de uma esfera negra, né, que acaba aderindo ao corpo dele e se tornando esse novo uniforme aí. É quando ele chega... O que, na verdade, se vocês analisarem com calma a cena, vocês vão ver que é tudo culpa do Thor. E quando o Aranha viu todo mundo com uniforme novo, ele, pô, o meu tem frangalhos aqui, gente. Doutor, tem uma máquina lá dentro. O Gustavo, ela mostrava qual era a máquina? Não! É importante lembrar que nesse primeiro contato aí com o simbionte, ele chega a ativar o sentido de aranha antes dele se aderir ao corpo do Aranha, né? Antes ele ativa, só que no momento que ativa, o simbionte já tá subindo nele e ele acaba usando a roupa e tal, e daí nunca mais o simbionte voltaria a ativar o sentido de aranha dele. Mas tu imagina, na hora de ver aquele troço, aquela gosma subindo nele, cara, aquilo lá é a merda na certa, né? Tipo... O negócio é subir nele assim, cara, já é um negócio estranho. Já... Não, ele tá, tô de boas, vestiu aqui bem, fechou. E é engraçado cabeça, que na cabeça ele dele sai todo... uniforme, né? Na cabeça dele. Ah, e é bom porque era preto, né, cara? Preto emagrece. Oh. Ele sai todo feliz e pulando pra lá e pra cá e começa a mostrar a roupa deslizando pelo corpo dele, se tornando uma bermuda. Ele fica todo loucão com aquela roupa lá e inclusive ele comenta, espero que a Mulher-Aranha não fique brava comigo porque eu copiei o uniforme dela e tal, por causa que ele se inspirou no caso no uniforme da nova Mulher-Aranha que surgiu ali nas Guerras Secretas. Né? Ele tinha acabado de ver ela e quando foi criar o uniforme ele tava pensando nesse uniforme, né? E aí que ele descobriu que a teia do ele, a uniforme produzia a teia porque ele já tinha usado os cartuchos nas Guerras Secretas e agora ele podia usar de novo por causa que saía do próprio uniforme, no caso. Ele não sabia por quê, né? Isso foi na Secret Wars 8, né? Ela era... A Amazing que apareceu a primeira vez com o uniforme preto foi de maio e a Secret Wars 8 saiu só em dezembro de 84, né? Então foi uma diferença aí. Eu ficaria levemente preocupado. Além da roupa se vestir sozinha em mim, ela faz a própria teia. Tem alguma coisa errada nessa história. Aí tá no planeta alienígena. O Galactus tava do lado. Você acha que tá preocupado com a roupa, né? Pô... Será que ele não tinha assistido Alien? Naquela época já tinha sido lançado Alien? Já. É, pois é, será que ele não tinha visto, não? Um alienígena? Acho que já tinha saído um e dois, talvez até... Não, mas ele não se preocupou porque o bicho não se agarrou na cara dele. É, se agarrou no corpo todo. Agora... Ele começa a usar a roupa e tal, só que ele sempre, tipo, depois que já passa algumas histórias e tal, ele tira a roupa como se fosse uma roupa comum, claro que ela sai do corpo dele deslizando e tal, só que ela fica no formato de tecido, geralmente em cima da cadeira e tal, e não mostra que é um ser vivo aquilo, mostra só que é uma roupa inteligente, no caso, não chega a mostrar o aspecto monstro da criatura. É, na verdade, quando foi criado, nem os roteiristas que criaram pensavam que era um monstro simbiótico, era pra ser uma roupa mesmo, entendeu? Que a ideia de transformar isso pra um simbionte com consciência própria veio um pouco depois, não foi na criação já do uniforme nas Guerras Secretas. Tanto que... Quem foi? Acho que foi o John Byrne. Ele teve uma ideia lá de fazer o uniforme de um material que ele se recupus, tipo, se recuperava sozinho, né? Pra justificar isso dos heróis sempre rasgarem o uniforme e depois o uniforme voltar a aparecer normal. E ele teve essa ideia quando ele escreveu Punho de Ferro. Ele não usou, e aí parece que o... Ah, caramba, eu não lembro o nome dos caras. Eu acho que foi o Roger Stern que teve a ideia de... Não, vamos colocar essa roupa que se regenera no Homem-Aranha. Usar a ideia da roupa que se regenera no Homem-Aranha. Então, assim, a ideia original, ela era de realmente um uniforme, né? Mas ficou um plot meio aberto ali que foi desenvolvido depois. Quer dizer que alguém tinha ficado com dó de ver o Aranha furar o dedo tantas vezes costurando o uniforme, é isso? Aí, só um detalhe que a gente tá falando da história em si... Mas nos bastidores, né, tempos antes, um leitor, né, essa história já é até conhecida, que é o Randy Schweller lá, que ele sugeriu pra Marvel de fazer um uniforme escuro pra Homem-Aranha, pra ele usar à noite, não sei o que e tal. A Marvel comprou a ideia por $220 e guardou na gaveta, né, e aí ela colocou em prática aqui agora, né, nessa história. E reza a lenda que quando ela botou em prática, ela, no caso, esse leitor aí, esse fã, ele teria sido contatado pra ajudar, mas é que as ideias do cara eram tão ruins que eles tiraram ele do negócio. E é interessante que o design visual da Mulher-Aranha, dessa segunda Mulher-Aranha, ele surgiu nos bastidores antes do uniforme negro do Homem-Aranha, né? Então, assim, realmente não foi só o Peter que se baseou na história, né? O desenhista também, o Mike Zeck, eu acho, né? Ele se baseou no uniforme da Mulher-Aranha pra criar o do Homem-Aranha. Agora, pensando nessa ideia aí de uniforme se regenerar, será se no veio de uma... Sei lá, de um possível pensamento. Ah, o Homem-Aranha tem um fator de cura. Vamos fazer também um uniforme com fator de cura. Pra ninguém mais não acreditar nesse fator de cura dele, né? Tem um monte de gente que vai ficar com raiva se você falar que tem fator de cura. Eu já ia logo falar, mas o Homem-Aranha não tem fator de cura, gente. Tem o metabolismo acelerado, né? Não é bem, ele tem uma recuperação alígera, mas não é um fator de cura. E assim, se for parar pra pensar, a ideia, tá certo, a Marvel tem a ideia das moléculas instáveis e tal, que não queima, não estica, não rasga, aqueles negócios, né? Mas é interessante se preocupar com isso do uniforme, né? Porque em toda luta alguém sai com o uniforme rasgado e na próxima edição aparece perfeito, né? É interessante a preocupação. Pra casa costurar. Pois acho é. Que por isso existe a Tia May, né? Ah, isso me fez lembrar de uma história bem curiosa, até do Homem-Aranha mesmo, da fase, eu acho que foi do Straczynski e do Romitinha, que é uma história que meio que explica isso dos uniformes rasgados e depois consertados. Explica que teria um cara, um costureiro em Nova York que trabalhava só com isso, pra remendar uniformes de heróis e vilões. E daí na história explicava que tal dia era o dia dos heróis e tal dia era o dia dos vilões. Que beleza. É bem zoado mesmo, daí mostra. É engraçado. Mostra lá uma imagem, uma cena, tá lá o Thor e o Capitão América lá sentado na fila de espera, e no outro dia tá lá o Doutor Destino e sei lá quem. Cara, mas é um fantástico nicho de mercado. Pois é, né? Olha só. E aí eles vão no martelinho de ferro pra consertar o... Martelinho de ouro pra consertar a roupa do Homem de Ferro, né? Na de combate, tá? E assim, falando das habilidades do simbionte em si, né? Ele muda de forma, que foi o que vocês já comentaram e tal. Eu vi em algum lugar eu acho que é uma justificativa inventada anos depois, de que ele tem uma pequena abertura dimensional, alguma coisa assim, pra guardar alguns itens, sabe? O que responde aquela pergunta de pra onde vai a câmera do Peter quando ele esconde ela no simbionte, né? Nossa. Mas eu não sei se isso é oficial, não. Eu acho que é bobagem, não sei. Nunca ouvi falar disso. Então só, não, a própria só pra comentar... Não, você abriu um buraquinho, entrava a câmera ali e pronto. Então, sim, mas ficava tipo camuflada. É, eu falo assim, a revista mostrava que ele encostava a câmera meio que desaparecia dentro do uniforme, né? Mas não justificava, né? Ela simplesmente sumia. Das habilidades do simbionte, tem que ressaltar um negocinho, é que, tipo, todas as mídias adaptadas geralmente colocam ele com uma super força maior que a habitual do Aranha. Nos quadrinhos isso não é verdade, ele fica com a mesma força, no caso não muda nada. E também sempre... Claro, o simbionte ele se alimenta de adrenalina, isso seria mostrado depois, mas... Isso não deixa ele agressivo, no caso, nos quadrinhos, não. Só como ele não produzia adrenalina suficiente, ele saía à noite, no caso, com o Aranha dormindo, e daí se balançava pela cidade, combatia bandidos e tal, e isso acabava suprindo aí a alimentação do simbionte, né? Mas não dava força extra, ele não ficava revoltado, e isso é coisa que inventaram depois lá no desenho dos anos 90, né? Muito bem lembrado. Ele abusava do corpo dele, né? Ah, meu Deus! Tem uma história da época que o Ed Brock era o Venom já, que o próprio Ed, ele comenta que o simbionte não aumentava a força do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha já tinha o organismo modificado, não sei o que e tal, mas quando ele se unia ao Ed Brock, ele dava super força ao Ed, né? Não significa que era uma força maior do que a do Homem-Aranha. Mas então, pelo que eu me lembro, Eric... Na verdade, assim, o simbionte ele conseguia emular a força do Aranha pro Venom, mais a força que o Ed Brock já tinha por ser marombeiro. Isso, exatamente. Ele então, ele acabava ficando mais forte com o Aranha justamente porque ele era marombeiro. Isso, eu ia chegar justamente nesse ponto, não era o simbionte, né? O ódio do Ed Brock alimentava mais ainda a força dele, que chegava a níveis extremos, né? Dele levantar, tipo, um ônibus e lançar quilômetros quase a força do personagem, né? Isso foi mostrado também depois, quando surgiu o Carnificina, o ódio do Cassidy dava mais força ainda, né? Que ele chegava a superar o Aranha também. O Cassidy, ele chegava a dar um couro no Aranha e no Venom juntos. Exatamente. Aquela coisa magrela, cara, chega a ser até bizarro. E aí que tá o ponto, né? Assim, o Ed, ele era mais forte, porque ele era todo fortão, marombado e tal. E o Carnificina, por causa da maluquice do Cassidy. Exatamente, o ódio, a adrenalina, no caso ali, emoções fortes, acabam aumentando a força do simbionte. Além disso, o simbionte também ele tem ali uma capacidade de sentir outros simbiontes, né? Que o Carnificina acaba bloqueando, acho que na primeira aparição dele já. Isso. E o que a maioria sabe, que ele é fraco contra ataques sônicos muito fortes e tal, e contra fogo também, né? Uhum. É bom lembrar que, tipo, ele é fraco contra frequências sonoras muito altas. Exatamente. E o fogo, no caso, bom... O fogo é uma coisa, né? No início, o Venom, ele vinha Comando Selvagem e outros caras lá pra atirando nele com armas de fogo e tal, e ele conseguia desviar tranquilamente, ficava no meio do fogo, sofrendo, mas ficava tranquilamente. Lá na frente, na época do Howard Mack, lá que as histórias já estavam cagadas e tal, ele fez o Venom ser derrotado pelo Aranha com um isqueiro, cara. Um isqueiro que nem encostou o fogo nele, por perto, assim, só ficou ridículo. Já exagerou. Ele saiu lá na fase premium da Abril, cara, era ridículo. E o desenho era do Hobbitinha, e ele fazia aquele Venom todo esquelético e gosmento, com os dedos gigantes, era uma coisa bizarra. Cara, eu sou obrigado a fazer um comentário que eu tive que lembrar. Essa de ter sido derrotado por um isqueiro. Eu vou ter que mudar de universo, o Magaren vai ficar bravo comigo, mas eu vou ter que falar da DC. Tem um desenho que envolve o pessoal da Liga, coisa e tal, não vou lembrar exatamente qual que é. Não sei se vocês conhecem o Ajax, né, o Caçador de Marte. Uhum. Sim, ele também é vulnerável ao fogo. Ele é vulnerável ao fogo. E tem uma história que, tipo, eles não se conhecem direito ainda e tal. E uma hora o Batman fala pra ele assim, né? Olha, pra deter o de Metrópolis, eu tive que comprar um pedaço de meteorito que custou milhares de dólares. Pra você, eu só preciso de 25 centavos pra uma caixa de fósforo. Cara, mas pra deter o Lanterna Verde, que era só pegar um pedaço de madeira. Não, o primeiro Lanterna. Hoje em dia você veste a camisa primeiro amarela, tá tudo certo, né? Nem sei também se é hoje em dia mais também, não sei lá. Então, enfim, o Venom consegue ali mudar a forma, né, do corpo dele, e também aquele negócio de virar outras roupas e tal, ele já usou até pra ficar invisível na água, né? Porque ele meio que transforma a parte dele na água. Na clássica história da ilha. Pode se transformar em qualquer cor, no caso, se camuflar no céu, essas coisas aí. E tipo, o Aranha, ele não chegou a fazer uso dessa capacidade de camuflagem, ele usou pra se transformar em roupas, tipo, roupas de qualquer cor. Só que, geralmente, durante a luta, ele não usava essas habilidades, como se camuflar e tal, ele não chegou a usar muito isso, tanto que ele não ficou tanto tempo com o simbionte, né? Teve algumas histórias ali, e o resto da fase do uniforme negro era o uniforme negro de tecido, que pouca gente sabe aí, que não leu no caso, que acha que, por exemplo, na morte da Jean The Wolf, Guerra de Gangues e tal, ele tá usando simbionte. Isso não é verdade, né? Ele tava usando só uma roupa de tecido, né? Acho que foi até a Gata Negra que fez aquela versão pra ele, não é? É, ele só para de usar aquilo depois que o Venom surge lá na primeira aparição. Só pra constar, eu lembro do Peter usar a capacidade do simbionte de virar outras roupas, mas pelo que eu me lembro, era sempre roupa preta também. Pouco criativo, viu? ele saía todo de preto e tal, ficava meio... Dava um clima mais dark pras histórias ali. Homem-Aranha 3. Ele saía todo de preto, dançando. Aquela franjinha emo na cara. Tipo, nessa época aí, a vida do Parker tava meio caída, né? Ele tava todo... com problemas de relacionamento, ele tava com... tinha saído da faculdade, tava com problema no jornal e tal, e o simbionte piorava a situação, porque saía durante a noite e ele acabava dormindo o dia inteiro, e daí a vida dele tava cada vez desmoronando, daí ainda tem a Mary Jane descobrindo a identidade dele, Só comentar que muito bem representado no desenho espetáculo Spider-Man, esse detalhe dele sair na noite enquanto tava dormindo, o simbionte sair com ele. Então. Aquela luta com o sexteto, né? Isso. Uhum. E assim, o simbionte apareceu em 84, e em 85 o Peter já se livra do simbionte, né? Então é o que o Everton ele comentou. Ele se livra no momento que ele vai lá no quarteto pro Reed examinar e descobrir o que é o uniforme, né? Daí quando ele fala que é um parasita, que é um simbionte que tá se dominando o corpo dele, quer se ligar permanentemente, ele usa uma arma sônica e tira o simbionte do corpo do Peter e deixa lá no edifício Baxter por um tempo até ele escapar de novo. Mas tem uma coisa que é interessante, que antes dele se livrar do simbionte, tem uma cena muito clássica, que é uma das mais antológicas aí dos quadrinhos, que inclusive foi reproduzida lá no desenho dos anos 90, que é aquele pesadelo do Peter, que os uniformes disputam ele, cada um puxa pra um lado e tal. Eu acho aquela cena, cara, uma das cenas mais fodas, assim, do simbionte. E aqui, só um detalhe, eu não lembro agora se é nessa edição, na Web of Spider-Man 1, que se é nela que tem aquela cena da igreja, sabe? Que ele se livra do simbionte em definitivo. É nela, ele né? Ele tava... durante algumas edições, aí, entre ele tirar o simbionte e o simbionte voltar, o simbionte aparecia nas histórias do quarteto e tentou dominar a mente do Franklin Richards pra sair de lá e não conseguiu, mas acabou que, numa treta lá com o Dr. Destino, ele acabou escapando do edifício do quarteto, daí começou a dominar pessoas na rua até chegar o hospedeiro, né, que ele consegue sentir o hospedeiro, tipo, qualquer hospedeiro que ele se ligou alguma vez, ele consegue sentir mais ou menos onde é que ele tá. Daí ele vai até lá, se camufla do uniforme azul e vermelho. Quando a aranha veste o uniforme azul e vermelho, o preto aparece por cima e daí tenta dominar a mente dele. Daí nessa época ele tava combatendo os abutres, né, que era uma ganguezinha de vilões que tinham as asas do abutre original, só que eles se vestiam de vermelho e tal. E durante a luta, mesmo o aranha todo confuso lá com o simbionte dominando ele, como os vilões eram tão buchas, ele foi vencendo um a um mesmo contra a vontade. Não, nessa aí, web 1 aí, exatamente nessa web aí. Exatamente. E aí, assim, uma das poucas cenas boas do Homem-Aranha 3 é praticamente igual da revista, né? Que é ele lá no sino da igreja, se livrando do simbionte e tal. Diferença que eu sou obrigado a comentar, porque eu cansei de ver nego falando bobagem. Que a alegria dos caras é falar que a coincidência do filme aconteceu nos quadrinhos, porque bem na hora que o Peter livrar, o Brock estava lá. Não. Sim, não, o simbionte ficou semanas na igreja. Exatamente. Se recuperando, inclusive, porque ele tinha meio que desaparecido ali no... Meio que desaparecido, eu tô falando igual o Eric. Ele tinha... Você meio que tá falando igual eu. É. Ele tinha, tipo, se deteriorado ali durante a... Com os sinos ali. Ele salva o Peter antes. É, ele salva o Peter antes. Leva ele lá pra baixo da igreja pra ele não acabar tendo os tímpanos destruídos lá pelos sinos e tal. Daí ele acaba se decompondo e sumindo, assim. Daí... É, tem esse detalhe, né? O simbionte, tanto o Peter quanto o Ed mais pra frente, o simbionte gosta deles, né? Acabaram um tanto depois, mas o simbionte ele não era maligno, na verdade. Aquilo era o ciclo de vida dele, cara. Ele quer o cara que dá comida pra ele, né? É porque eu tô falando isso porque tem uma luta quando o Venom já é o MacGargan. E quando o MacGargan ele vai matar o Ed Brock, que na época era o anti-Venom, o simbionte trava o MacGargan, não deixa ele matar, sabe? Porque ele ainda quer gosta voltar do pra Ed ele, Brock, inclusive, né? E só não volta por causa do negócio do anti-Venom lá, né? Então, e aí... O negócio do anti-Venom, que na verdade era um pedaços do Venom que, original que tinham ficado ainda no Ed Brock, que foram... E depois a gente explica. Isso. Só um outro comentário que eu tava da parte do Venom na igreja, do Brock, que eu também quero ressaltar que não foi uma coincidência ele ter ido naquela igreja, porque ele estava indo em todas as igrejas de Nova York e pedir perdão pelo que ele ia fazer. Exatamente. Aquela foi ele só queria mais se uma matar, que né? Ele ia se matar, como ele é católico, isso é um pecado... Era só pedir pro Aranha que o Aranha, sei lá, botava ele na areia movediça e já era. Não pode pedir, tem que ser sem querer. Tá, eu queria só comentar que isso que a gente tá falando é na Web 1, que é de 85, e o Venom mesmo, ele vai aparecer só em 88, né, na Amazing 299. Só que lá em 86, na Web of Spider-Man 18, tem uma cena que eu vou mandar aqui no chat do Skype e vou colocar no post, que é de uma revista que não saiu no Brasil, mas é uma cena onde o Peter tá lá no metrô, esperando o metrô chegar, e de repente uma mão sai de lugar nenhum e empurra o Peter na frente do metrô. O sentido de aranha não a Peter. Exatamente, que é a primeira aparição parcial do Ed Brock. Foi em 86. 2 anos antes do Venom aparecer. Nossa! Provavelmente essa história aí é do David Michelinie, né? Que foi o criador do Venom. Eu não lembro agora, mas deve ser. Eu acho que é. E é porque ele fazia as web nessa época. E depois ele foi pra Amazing, no caso, assim que ele chegou na Amazing, depois de uma historinha lá com Chance, ele colocou o Venom pra brigar com a Aranha aí na primeira aparição. E é interessante que nessa primeira aparição do Venom aí, ele surgiu indiretamente de uma história que já era considerada um dos maiores clássicos do Aranha na época ali, que é a morte de Jim DeWolf. E só te interrompendo pra falar que é o David Michelinie mesmo. Mas pode continuar. É isso aí. Bom, então, a primeira aparição total do Venom com o Ed Brock, no caso do simbionte no Ed Brock, é no final da Amazing 299, isso, que saiu aqui no Brasil no Homem-Aranha 104. Daí que no final dessa historinha com Chance aí que eu comentei, a Mary Jane chega em casa e tal, e daí tá tudo escuro, tá todas as luzes apagadas, e daí ela só vê assim os olhos brancos do Aranha sentado num sofá, e daí ela pergunta se é o Peter e tal, e daí ele abre a boca assim, cara. Aquela cena é fantástica, né? Era o Todd McFarlane que desenhava na época. Ele abre aquela boca assim e aparece ele com o corpo inteiro, assim. É tipo um aranha bombado, com aquela boca monstruosa lá. E é o design original aí do Venom que o McFarlane fez e que é um dos mais geniais aí, um dos vilões que tem mais apelo visual dos quadrinhos, hein? É verdade. É, a Mary Jane deve ter pensado na hora: serei violentada. E só levantar uma questão aqui: existe alguma explicação plausível em relação a esses pontos fracos do Venom, né? Em relação a sons e a fogo, ou são apenas verdades absolutas? Ah, ele simplesmente tem pontos fracos em relação a som e em relação ao fogo. Eu acho... Cara, a fogo você também tem ponto fraco, acredite. É, som também, na verdade, ultrassônico do jeito que é. Se pegar a frequência certa, te destruo. Não, mas... É, vai ver, um CD do... vai ver devido à composição melecada dele lá, que sei lá, pelo som ele consegue desfazer ele ou algo assim. É bem assim mesmo. É, não sei se tem alguma, se já foi discutido isso, mas é meio que uma característica da raça mesmo, né? Não... O que acontece nessa história, nessa primeira história aí, é interessante que eu tenho uma historinha que quando eu era pequeno, em 99 mais ou menos, eu não sabia nem ler ainda, eu tinha uns 4 anos, eu fui da casa do meu primo e ele tinha essa Homem-Aranha 105 que saiu a Amazing 300, que é a primeira luta do Aranha com o Venom. Eu peguei essa revista aí, fui dar uma olhada nas páginas e tal, já conhecia o desenho do Aranha, não conhecia o uniforme negro ainda. Olhei aquilo e fiquei maravilhado, né, cara, com aquele uniforme, com aquele vilão ali, achei, putz, é muito foda, né, cara. Daí eu ficava olhando aqui, mas será que esse cara grandão aí não é o Homem-Aranha? Eu não sabia, como eu não sabia ler, eu não sabia, tipo, eu ficava, uma hora ele tá grandão, outra hora ele tá menor, uma hora tá com aquela boca, tipo... Uma hora tem dois dele, meu Deus! Eu só consegui depois que eu vi em 2000, 2001, por aí, no desenho, daí eu descobri que o Venom era aquele vilão e tal, e... E daí eu achei muito interessante, né? Ele sempre foi um dos meus vilões favoritos aí. Depois eu fui jogar nos fliperamos e tal. Tinha ele no Marvel Super Heroes, no Marvel vs. Capcom. A cor dele era azul, eu ficava puto com isso. Sempre fiquei puto com isso daí, cara. Porque os caras começaram a desenhar ele azul ali. Mas, tipo, não era aquele azul escuro dos quadrinhos. Era um azul claro, cara. Parecia água de tão escroto que ficava aqui. Talvez ele tava mudando um pouco a cor do uniforme. Ele tem essa habilidade, né? Tinha como escolher o uniforme alternativo que ele vinha mais escuro. Mas, então, nessa primeira história aí do Venom... É interessante que o vilão foi criado, o geral fala que tem histórias ruins dele e tal, mas essa primeira história, cara, ela é excelente, porque o Venom, ele era um vilão que era praticamente invencível, ele era um reflexo maligno do Aranha, né, e tipo, o cara, ele seguia o Aranha pra tudo que era lugar, o Aranha não conseguia descobrir por causa que não ativava o sentido, ele aterrorizava os familiares, ele era praticamente assim, o cara era overpower, né? O cara não tinha jeito de derrotar ele, porque na força física o Aranha tomava uma surra. Daí ele até chega a pegar a arma de som lá do Reed Richards pra tentar enfrentar, e o Venom quebra a arma de som, tipo... Não é à toa que foi escolhido pra edição 300, né? O Aranha até chega a usar arma de som nele, e só que não consegue tirar o simbionte, porque o simbionte tava com uma ligação muito forte nele, e se ele usasse a arma de som na força total ali, acabaria matando os dois, daí ele não podia. Daí ele acabava não tendo alternativas pra vencer o Ed, né? E é interessante que desde das primeiras aparições do Venom, é interessante assim, né? Depois eles usaram isso de uma forma não muito boa, mas desde as primeiras aparições do Venom, ele sempre foi: eu quero acabar com o Homem-Aranha, não quero matar inocentes, a menos que eles entrem no meu caminho, né? Então toda a história do Venom que você lê antes da ilha mesmo, praticamente todas as histórias ele fala que não queria matar essa pessoa que é inocente, mas ela ia descobrir tal coisa, ou então... Exatamente. Ele desvia dos inocentes pra ir atrás do Homem-Aranha, então assim, ele mas sempre ele teve essa preocupação, já mostra uns sinais de loucura, né? Porque o ponto que eu acho importante é que sempre que ele matava, ele punha na conta do Aranha. É verdade, tem esse detalhe. Tipo, ele já matava, tipo, um policial chegou nele, falou, pare aí, ele matava, tipo, ele chegava... não é que ele não matasse, né? Mas assim, se alguém fosse atrapalhar ele no objetivo objetivo dele, ele matava, né? Mas assim, ele não ia. Não era igual o Carnificina, né? Ele matava e ainda falava: mais uma morte por culpa do Homem-Aranha. Interessante lembrar que, tipo, na origem dele, como é que é mais ou menos que o Ed teve o ódio pelo Aranha ali? É uma coisa meio inexplicável, claro. Já dá pra perceber que o cara não batia bem na cabeça. Porque ele escreveu lá a notícia pro jornal que ia revelar a identidade do Devorador de Pecados, porque o Emil Gregg, aquele que aparece na morte de The Wolf, tava falando pra ele, confessando tudo, e ele ia revelar numa reportagem, só que o próprio Emil Gregg, ele foi preso, e daí o Aranha revelou o Stan Carter como sendo o Devorador, e o Ed ficou louco, porque foi despedido, acabou sendo ridicularizado, perdeu o emprego e tal, perdeu a mulher, perdeu tudo e tal, e botou a culpa no Aranha. Tipo, é uma coisa que, óbvio que é meio forçada, mas não é tão forçada assim, porque ele é maluco da cabeça, porque é o cara... Não é tão forçado, porque... A mulher, eu acho que ele já tinha perdido, não era? Ela largou ele por causa disso aí. Mas... Porque ele tava ficando frio, disso. Ele tava ficando maluco, e daí a mulher larga ele. Agora, assim, e não é tão maluco, porque a eleição já passou e... Nenhum candidato pra mim era bom bastante, não faço ideia de quem ganhou, mas o povo tá culpando tava culpando a Dilma por tá faltando água em São Paulo, sabe? Então, culpar o cara porque revelou que o Devorador de Pecados era outro não é tanta maluquice assim, não. Ué, mas a Dilma não controla o clima, não faz o quê? Não controla ou não controlava? Quem ganhou aí, não sei. Porque ela perde o poder se ela não for eleita? Claro, ela tem, é tipo o simbionte, o poder é o simbionte. Ah, meu Deus. Eddie Brock, sentimos sua fúria, seu ódio, e o gosto é doce. Você odeia o Homem-Aranha? Você odeia Parker? Precisa perguntar? Não, mas temos muito a mostrar. Peter, é o Homem-Aranha? Por que eu não vi isso antes? Eu não tenho dois inimigos, eu tenho só um. Nós temos um inimigo. O Aranha Parker quer nos destruir também. Una-se a nós, Eddie Brock. Mente, corpo e alma. Sim. Aceite o presente de rejeitar Parker. Sim. E juntos iremos realizar nosso desejo. Sim. Nós vamos nos vingar do Homem-Aranha! E quando o Ed, ele perde emprego, perde a mulher, é ridicularizado pra caramba e tal, ele busca aliviar esse estresse dele malhando pra caramba, né? É um dos motivos dele ser bombadaço. E nessa de quando a vida dele tava... não tem mais pra onde ir, é o que a gente comentou, né? Que como ele é católico, ele não... ele sabe não podia, que... Não podia se suicidar, né? Que era pecado e tal. Mas ele daí ia suicidar e foi de igreja em igreja pedindo perdão. Ainda e tal. Até que chegou lá na igreja que o simbionte tava, daí o simbionte sentiu o ódio dele pelo Aranha, sentiu que era algo semelhante ao que ele sentia por ter sido rejeitado pelo Aranha, se uniu ao Ed, e do momento que ele se une, o Ed tem acesso, digamos assim, à vida do Aranha, tipo, ele sabe algumas coisas sobre ele, como a identidade secreta, sabe burlar o sentido de Aranha, essas coisas aí, tipo, ele sabia praticamente tudo do herói, e isso que torna o vilão uma ameaça mesmo, porque ele sabia tudo, era mais forte que ele, o Aranha não podia matar ele com o som, porque senão ia acabar matando o próprio Ed, e isso que tornava o vilão uma ideia genial, né? É, e ele não tinha vontade nenhuma de revelar a identidade do Homem-Aranha pra ninguém, porque ele queria o Homem-Aranha pra ele, né? Ele... Exatamente. Ai, ai, ai. Mas quem conseguiu o corpo dele foi o Octopus, né? Não, não. Ah, meu Deus. Será que ele tinha as memórias da Mary Jane pelada? Ah, devia ter todas, né? Eu acho que não sei, eu acho que sim. Nessa aí primeira depende história, quantas vezes o Peter foi uniformizado com a Mary Jane pra deixar ela feliz, né? Esses fetiches malucos e tal. Então, e aí teve uma ele série aterroriza, de... Ele aterroriza a Mary Jane nessa primeira aparição aí, e é por isso que o Aranha deixa de usar o uniforme negro. Isso. Ele volta a usar o uniforme azul com vermelho. No final dessa edição aí, o Venom é derrotado por causa do negócio da teia orgânica. Como ele tinha usado muita teia pra imobilizar o Aranha lá nos sinos, que ele estava lutando na igreja, ele já tava com o simbionte enfraquecido. Daí o Aranha derrubou ele da torre lá, e ele tentava usar a teia, só que como o simbionte já tava terminando, o Aranha ia cortando a teia até ele enfraquecer e cair de lá e desmaiar. Daí. Eu acho bem legal esse detalhe aí, mano. Dele também poder ficar sem teia. É, não é infinita, né? Assim, ele produz a própria teia, mas... Porque a teia é o simbionte, né? É, pois é. Por isso, inclusive, que eu acho interessante quando eles decidem mostrar a teia como sendo preta, igual o simbionte também. Eu acho até que faz muito mais sentido. Não. Porque ele não solta pedaços dele, ele fabrica a própria teia. Eu acho que é certo a teia ser branca. É, a teia é um pedaço dele, só que tá simulando a teia, né? E daí ela fica normal, da cor da do Aranha. Só que é interessante lembrar que, tipo, como a teia é um pedaço, no caso do simbionte, que se desprende dele, ela se enfraquece com o tempo e deteriora igual a teia comum do Aranha, em mais ou menos uma hora também. Eles usaram isso no filme, se eu não me engano, e no... Usaram sim no filme. No desenho espetacular. No desenho também, isso. É, ele fabrica a própria teia, até porque não é simplesmente um pedaço lançado, né? Porque ninguém encosta no Venom e fica preso no corpo dele, né? Então, assim, a teia é um pedaço. É o que eu tô falando, é basicamente um simbionte. Se tivesse lido a cabeça do Peter, viu a fórmula e fabrica dele mesmo. É tipo só que, emula a teia. É formado do próprio simbionte. Sim, não tem nada. Assim isso... como você solta coisas do seu corpo que não é o seu corpo em si, ué. Pois daí, só que isso a teia enfraquece justamente porque sai do simbionte. O simbionte acabou enfraquecendo, daí ele caiu lá do prédio. Porque ele tem que produzir, né? Ele gasta, exatamente, matéria-prima pra produzir a teia, né? Então, assim, ao longo do tempo aí, tem vários encontros do Homem-Aranha com o Venom, né? A gente não vai entrar em detalhe em todos, então vai... Pra isso que a gente tá aqui? É, ele pra falar só do Ed Brock, não. Ele vai pra gruta algumas vezes, ele enfrenta o Aranha depois, e tem, inclusive, a segunda aparição ali, que ainda é desenhada pelo McFarlane, que o Aranha vence ele, chamando o simbionte pra ele de volta, isso. Que isso foi adaptado lá pro desenho. E, inclusive, nessa história aí, ele se apresenta pra Tia May, e tem umas cenas bem interessantes, assim, que as cenas legais do Venom, grande parte estão nessas histórias iniciais aí, que ele parece ser um inimigo, assim, bem mais amedrontador que os outros, e é isso que tornou o personagem tão popular rapidamente, né? É interessante. É uma cena meio gay, até, aquela da... Essa da praia aí. Uma cena até meio gay, porque ficam os dois lá só de cuecão no meio da praia, assim, tipo, se encarando um de frente pro outro. Cara. Só comentar que é interessante. Só faltava um solo de saxofone, né? Só comentar que é interessante que já na terceira aparição do Venom nas revistas do Homem-Aranha, que é antes da história da ilha ainda, cada vez que o Ed aparece como Venom, ele tá um pouco mais louco do que a aparição anterior, né? E já na terceira aparição ele já cita lá que vai comer o cérebro do Homem-Aranha. Alguma coisa assim, sai do nada. Na primeira história deles, que é a última aventura do Uniforme Negro, né? Haha, acreditamos que era a última mesmo. Ele já fala uma hora que ele vai comer o fígado do Peter com um bom vinho. Eu sempre entendi isso como ameaças vazias, manja. Tipo aquela quando você fala, minha mãe vai comer meu fígado. É interessante que o Venom ele tem esse... pessoas levaram a sério isso. Então, mas eu acho... Ele tem esse senso de humor, assim, humor negro, né? Que ele geralmente... Ele canta quando vai matar algum vilão, quando quer matar o Aranha, ele canta alguma musiquinha, ele faz essas piadinhas assim de humor negro em contraponto à piadinha mais inocente do Aranha, né? Então, assim, mas eu acho interessante uma coisa, que, ao meu ver, quanto mais tempo o Ed tá ficando com o Venom e quanto mais ele age com o Venom, mais enlouquecido ele vai ficando, sabe? Isso eu concordo, mas eu nunca acho que parte de comer cérebro seria literal, sério. Então, mas eu acho chegou no nível que a loucura chegou nesse ponto de passar a ser literal, entendeu? É isso que eu tô falando. Não tô falando que é bom. Só tô falando. Sim, que começou. Nessa terceira aparição aí, quem desenha ele é o Eric Larson. Ele dá uma modificada no visual. Os olhos dele, que antes eram semelhantes ao do Aranha Negro, acabam, ficando diferentes, ficam maior e tal. E a boca dele surge aquela língua do nada. E Tipo, ele fica um pouquinho maior também. É, ele fica diferente um pouquinho aí nessa época aí, mas é o visual clássico ainda, que praticamente todo mundo conhece, né? Aí, a gente comentou antes... dele salvar a inocente. Nessa terceira aparição, ele salva um bebê que ia afogar lá. Ah, sim. Então, ele tá preocupado. Tipo assim, não, dessa vez não foi só... deixa eu desviar dos inocentes, né? Ele atuou ativamente salvando um bebê, né? É, porque o bebê, com certeza, não tava tentando impedir ele de destruir o aranha. Mas, tipo, a noção, de inocente do Venom é deturpada, né? Porque inocente pra ele é um bebê, é uma pessoa indefesa, só que se surge um cara grande lá que não faz mal pra ninguém, ele já não é inocente pra ele, né? É igual justiceiro, é a mesma ideia. Como é que é, o Adriel, você começou a falar? Na verdade, o bebê tava no caminho dele, porque o bebê fez ele perder o foco de matar o aranha e ir lá perder tempo. Se eu não me engano, o aranha até chega a fugir, aproveita esse momento e foge, eu não lembro direito. É algo assim. É, você vê que o simbionte não é essencialmente mal, né? Ele se une ao hospedeiro e o que o hospedeiro, tipo assim, ele se une ao hospedeiro, e se o hospedeiro tá com a intenção de fazer sua coisa ruim, o simbionte acaba indo pra esse lado também. É, que é o cara. Uma coisa que poucos sabem aí, que é uma curiosidade, né? Que no Brasil não saiu, eu acho, pelo menos eu não vi, na saga dos Atos de Vingança, que os heróis trocavam de vilões e tal. O Venom aparece, ele enfrenta o Quasar, né? Isso. Não o Quasar da Terra Selvagem, ele enfrenta o Quasar, que é o Capitão Marvel 2.0 lá, e ele é derrotado em apenas uma página. É, mas é outro nível de força, né? Só pra comentar essa aparição dele aí, eu acho que não saiu no Brasil isso daí. Queria saber quem é o idiota que colocou o Venom pra brigar com o Quasar. É, seria mais idiota talvez colocar ele pra brigar com o Tocha Humana, né? Olha o Raio Negro. Ele já venceu o Tocha Humana, hein? Ou o Raio Negro. Então, mas essa história é porque, assim, ela começa com o Venom tendo acabado de fugir da gruta e o Quasar chegando, batendo nele e prendendo de novo, sabe? É basicamente isso. Ah, tá. E foi durante o Atos de Vingança, né, que foi comentando. E uma outra interessante aqui pra gente comentar dessa época do Ed Brock como Venom é quando ele é totalmente separado do simbionte, vai pra cadeia e ele fica preso junto com o Cletus Cassidy, né? É, o simbionte, ele, no caso, o simbionte se separou dele por causa que aquele vilão lá do que o Michelin criou, o Styx. Ele toca o Venom e, tipo, o efeito era semelhante ao Carniça. Daí ele desenvolve, tipo, um câncer e o simbionte some praticamente, vira um líquido ali. Como se tivesse morrido, né? Ou se tivesse morrido, daí ele vai pra prisão. Lá na prisão ele fica malhando, pra variar, e o Cassidy enchendo o saco do lado e discutindo toda hora com ele. Até que o simbionte se recupera e vai lá na prisão e leva o Ed embora e deixa um pedacinho. Exatamente. Que acaba se unindo ao Cassidy, um Cassidy um tempo depois, né? E formando o Carnificina, né? Mas entre o surgimento do Carnificina e o Venom fugir da prisão, que tem a... possivelmente a história mais consagrada aí do Venom, que é a da ilha. Isso, exatamente. E ele chega lá, derrota o Aranha... Leva ele pra uma ilha, lá na ilha eles se enfrentam e o Aranha, o único jeito dele escapar foi, como a ilha era tinha um cemitério lá e tal, ele pega um esqueleto, simula que foi derrotado lá e quando o Venom atira um jipe, sei lá, em cima dele, daí explode, daí ele deixa o esqueleto lá com o uniforme, pedaços do uniforme, ele rasga meio uniforme e deixa lá. Daí ele vai num navio que tava ancorado por lá e tava passando, sai nadando e vai. Navio, não, tava passando alguns metros, assim, vários metros ao longe, assim, e o Peter vai nadando pro navio, né? Ele fez um sinal de teia. Então, e aí o Venom, ele fica na ilha, né? Isso. Fica lá. De onde nunca deveria ter saído. Ele fez umas esculturas de teia, assim, escreveu no céu com as teias e tal. Ele fica lá na ilha porque ele conseguiu cumprir o que ele precisava, né, o objetivo dele. E a ilha era tipo uma base abandonada, né? E tinha comida pra caramba, tinha de tudo, então ele... Nessa ilha aí, tem uma outra coisa que não saiu no Brasil, que, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas o Falcão de Aço, aquele herói que surgiu mais ou menos nessa época, ele foi nessa ilha lá... E lutou com o Venom. Parece que ele cai na ilha e o Venom fala: o que, que você tá fazendo aqui? E eles lutam, sabe? Eles lutam, Tipo, aí já é uma justificativa pro simbionte estar alimentado, né? Porque na ilha sozinho lá, o simbionte não ia se alimentar de nada. Que adrenalina que ia surgir lá, o Venom ia, sei lá, se atirar na água pra caçar peixe, pra ter adrenalina, não ia ter como, né? Tubarão. Não, quando você faz exercício físico, você dispara adrenalina, pô. Sim, mas tipo, ele não tinha algo pra exalar o ódio ali que dava força pra ele. Mas tudo bem, surgiu o Falcão de Aço ali e justificou. justifica um pouquinho o que ele fez nessa época, né? Foi na Dark Hawk 13 e 14. Não saiu no Brasil, infelizmente, porque as histórias do Falcão de Aço eram boas, cara. Olha, fantásticas. Senti uma ironia. Tem gente que concorda comigo, hein? Não. Até aí tem gente que gosta do Venom atualmente. Então não tem muita justificativa mesmo. Então, né? Mas enfim, aí um tempo depois, um ano mais ou menos depois dessa história da ilha aí, o Carnificina surge, né, de fato. Aparece em algumas edições aí, sem ser citado, só fala o nome dele, ele aparece matando e tal. Ele é mais ou menos o Aranha, tipo, a fisionomia semelhante, só que monstruoso, vermelho e preto. E ele usa os tentáculos do simbionte, algo que o Venom não usava geralmente, que o Venom ia mais pra porrada. Ele faz armas, tipo, forma machado, foice e tal, com o simbionte, né, pra atacar. E arremessa. É. Eita, interessante observar isso. Porque o Venom, na ilha lá, ele usa de, por exemplo, jogar o simbionte por baixo da areia pra surpreender o Homem-Aranha por trás, essas coisas. Exatamente. Eu acho que ele não joga, ele só estica ele por baixo da areia. Então, o Venom, isso que eu tô falando, o Venom ele só esticava por baixo e tal. Não sei se eu tinha falado errado, mas é isso que eu quis dizer. Ele faz isso já na segunda aparição, lá na praia, lá aquela, ele já faz isso também, de botar o simbionte por baixo da terra. E o Carnificina tem isso de lançar, né? Criar armas e arremessar no O simbionte dele bem parece. E mantém solidificado mesmo quando você para do simbionte. Isso pouco tempo, mas fica. E inclusive, tipo, só voltando nessa história da ilha aí, é interessante que, tipo, praticamente nenhum vilão tinha conseguido levar o Aranha pra um lugar pra ter uma luta final assim, e uma luta tão definitiva quanto essa, né? Que ele não podia fazer nada. Ele tirou a solução da cabeça dele pra vencer. Porque na porrada ele não conseguia durar muito tempo. Ele tinha que ficar fugindo. E o Venom perseguia. Se camuflava de água, como o Mônio falou. E é interessante que o jeito que isso foi trabalhado ali nessas primeiras edições, que ele geralmente era praticamente um... Era, cada história com ele era um perigo gigante pro Aranha, né? Diferente de algumas histórias, tipo, vou enfrentar o Bumerangue aqui. A gente sabia que o Aranha ia vencer. Nessas do Venom, lendo, o cara fica com medo. Putz, como é que ele vai escapar disso, né? É interessante que em uma dessas histórias aí, eu acho que antes da ilha, o Homem-Aranha fica, tipo, horas, mas muitas horas mesmo, procurando o Venom. E a hora que ele cansa, o Venom fala assim, não, eu tava te seguindo de longe ali e tal, e agora que você tá cansado, eu resolvi aparecer, sabe? Tipo, já cansou, pô? Eu lembrei do negócio aqui que, né, na segunda aparição, nessa história que tu citou aí, ele vai no apartamento do Peter, que o Peter já tinha sido despedido, tava morando com a Tia May, e encontra a Gata Negra, cara. Ele aplica uma surra na Gata Negra lá, que deixa ela toda quebrada no chão lá, com o nariz sangrando e tal. E depois ela fala que não sabe onde é que tá o Aranha, e ele pega e deixa ela tirada lá e vai de atrás do Aranha. Não, o pior é quando a gata descobre que o Aranha casou, porque ele até fala, a esposa dele também não sabia. Aí a gata fica, esposa? É, exatamente. E é interessante. Tomou uma surra mental, uma surra amorosa e uma surra física do Venom. E é interessante que ele não atacava só como o Venom, né? Às vezes ele aparecia como o Ed Brock, por exemplo, na casa da Tia May, falando: oi, Peter, tudo bem? Tá, eu vim tomar um café, né? Por exemplo. E a Tia May, olha, que rapaz. Isso foi adaptado lá no desenho dos anos 90, que ele chega como Ed pra Mary Jane, se finge de amigão e tal, e o Peter tentando afastar sempre, e ele ali só se divertindo, né? Exatamente. Nunca ataque o que você não pode matar. Ed, essa roupa. Tem que tirá-la logo. Ah, bem que você gostaria, não é? Ah! Eu sei o que está sentindo. É uma sensação boa. De poder, de grandeza. Mas isso vai te dominar. Se livre disso. Gosto de ser mal. Isso me faz feliz. Então, quando o Carnificina surge, o Homem-Aranha tenta enfrentar, não consegue de jeito nenhum, e aí ele tem que buscar a única solução que ele tá vendo no momento, que é, infelizmente, ter que buscar o Venom na ilha, né, pra ajudar. Então seria mais fácil pedir ajuda pra qualquer um dos 300 heróis que existem em Nova York. Ele pede também, ele pede pro Tocha e tal, só que eu suspeito que ele chamou o Venom justamente pra rastrear o Carnificina. Eu acho que era isso mesmo. Porque ele, era isso, e tanto que quando o Carnificina bloqueia o rastreamento, estreia do Venom lá, ele fala, putz, não sei nem porque, tinha que ter deixado você na ilha. E daí o Venom, ah, cala a boca que eu vou te arrebentar. E daí no final, quando eles lutam lá com o Carnificina, ele e o Venom junto, que eles percebem que o Carnificina é tão poderoso quanto os dois, eles acabam derrotando o Carnificina com o Aranha ligando um negócio de som lá. Como o simbionte do Carnificina era mais jovem, ele resistia menos ao som e acabou enfraquecendo mais rápido que o do Venom. Daí o Carnificina é derrotado, só que o Venom continua vivo. Daí o Venom vai pra cima do Aranha, vai pra cima do Aranha e daí ele é detido pelo quarteto. É interessante que o Venom, o simbionte, fala com o Ed, né, que o Ed comenta lá assim, ah, o simbionte tá me falando aqui que faz parte do ciclo de reprodução natural dele lá, então ele não achou que seria importante falar que ele se reproduziu, né, lá na cadeia. Porque o simbionte não se preocupou em avisar, né, o Ed só ficou sabendo ali na hora que o Carnificina surgiu, né. Mas enfim, né, eles derrotam e aí tem... O Ed deve ter pensado, você me engravidou e nem perguntou. Eu sou o pai e você só me avisa agora, né? Isso aí. E aí tem uma série de retornos do Carnificina. Tem Carnificina total. O Venom ele retorna, tipo, vai pra gruta, retorna. Tem aquela a série da Guerra do Subterrâneo lá, que é uma das últimas sagas boas do Venom aí. E a última história, assim, digna do Venom, que eu posso dizer que é a história fantástica aí, é quando tava lá na saga dos pais do Peter Parker, que eles tinham voltado e tal, que era aqueles androides, no caso ele não sabia na época, o Venom vai lá, sequestra os pais do Peter e tal, e o Aranha vai de atrás e luta com ele e tal, só que o Venom também tava sendo caçado lá pela Silver Sable e os caras dela, e acaba que o Aranha consegue ajudar o Venom a salvar a mulher dele, que tava lá no meio da história, e daí o Venom faz um acordo com o Aranha, né, que seria uma trégua, tipo, ele deixava ele livre por um tempo, que ele não iria caçar o Aranha, e o Peter, por medo, tipo, fala, tá, vamos fechar esse acordo, então, daí não, mesmo assim, tipo, não foi uma descaracterização do Peter, de deixar ele solto, porque no final da história ele já fala, será que eu posso confiar nele, até tenta tirar um rastreador pra seguir ele depois, tipo, na hora ali ele fez o acordo, mas meio que contra a vontade, né, porque tanto que depois dessa história aí, ele vai de atrás do Venom várias vezes, lá em São Francisco, que é onde ele tava, onde ele tinha a própria a série, surgiu aí, ó, a série do Venom, né. Então, mas... Bom, só uma coisa, também não chega a ser uma caracterização, porque o Venom não é uma ameaça real, o Venom é uma ameaça ao Aranha só. Exatamente. É, ele falava isso. Como é que ele deixou justamente um criminoso perigoso à solta? A Mary Jane fala bem assim, ah, você deixou ele à solta e tal, e daí ele fala, ah, mas se eu não tô por perto, ele não vai matar ninguém. O que acontece é que na primeira, na Protetor Letal lá, ele já tava matando criminosos e, tipo, nas historinhas solos dele lá, ele já tava descendo sarrafo, tanto que aparece o Aranha pra impedir ele de cometer alguns assassinatos. É, tá, mas isso aí é erro de roteirista, né? Que não sabe, não conhece o personagem. É o mesmo roteirista que criou o personagem. Não deixa de ser um erro, ué. Mas aqui, antes de comentar mais sobre essa... A gente vai comentar pouco, mas sobre a fase anti-herói. Só, a gente pode subir a música de Power Rangers pra falar da Fundação Vida, não? Como o Magari não, com certeza não gosta da Fundação Vida e dos 5 simbiontes Power Rangers lá, ele vai fazer questão de subir do Power Rangers, não de Super Sentai, né? Fato. Então, Fundação Vida. É na época do Protetor Letal aí, que o Venom tinha o título próprio, ele acabou se envolvendo. Ali, né? Se envolveu numa treta lá, saiu aqui no Brasil na Homem-Aranha 159 e na Teia 83. Que eu tô com a revista aqui, eu não tenho a memória do Mike. Ele agradece, tipo, que você não tem a memória do Eric também. Que memória? Pois é, a vaga lembrança do Eric. Eles tiram um pedaço do simbionte do Venom lá, que se reproduz e se origina 5 novos simbiontes, pegam uns 5 indivíduos lá que eram, tipo, as cobaias lá da Fundação Vida, que os voluntários, né, porque eles mesmos quiseram se tornar esses soldados aí da Fundação, daí eles se formam 5 simbiontes lá de cores diferentes que enfrentam o Aranha e o Venom, a mando da Fundação Vida ali, e são derrotados aí nessa primeira história, mas eles iam aparecer de novo depois. Essa Fundação Vida, basicamente, é uma organização lá da elite da sociedade, que ela foi feita pra sobreviver em casos de grandes desastres e tudo mais, né? E aí esse estudo com os simbiontes no laboratório era meio que pra isso, né? E no Brasil eu não lembro se eles traduziram os nomes, né? Mas em inglês é Scream, Agony, Fade, Lasher e Riot, né? Exatamente. Eu não lembro se todos foram, mas teve tradução sim. É que Scream é grito, Agony é agonia, ó. Né? Riot eu acho que é motim, Fade... A amarelinha era Scream, é isso? Isso. É, foi traduzida essa, eu acho que sim, os outros não. Não, Agonia acho que foi também. É, eu acho que foi. Ah, é verdade. Tanto que, bom, depois dessa aparição dos simbiontes aí tem a Carnificina Total, né? Que daí é aquela história que já tem o Tweepcast, se quiser saber, vai estar o link aí no post. Depois da Carnificina Total, o Venom continua livre aí, e daí começam a surgir aqueles títulos do Venom, tipo, sempre com um subtítulo, várias sagas dispensáveis, que era do Larry Hama, que ele escrevia e tal. Não tem muita coisa boa aí, mas tem algumas coisas interessantes. Tipo, eu destacaria duas sagas aí do Venom solo que são interessantes. Tipo, tem aquela Separation Anxiety, que é... Como é que é, Mônio? Perdão? Separação Anchieta, pô! Isso ocorre depois daquela luta dele com o Aranha Escarlate, que se quiser saber como é que foi a luta, tá o link da Saga do Clone aí. Oh, obrigado, Ever. O Riley consegue separar ele do simbionte e na ansiedade da separação, aí o simbionte volta pro Venom e ele vai derrotando, na verdade ele não, porque a amarelinha lá que queria aprender com ele como é que tu controlava o simbionte, ela mata os outros quatro lá e o Venom prende ela no final, derrota ela lá e ela fica presa. Mata, como sempre, a gente tá falando de Marvel na teoria, né? Porque depois junta todo mundo e forma o híbrido, né? Não saiu no Brasil, né? É, enfim. Mas o que eu ia comentar é que, só pra ter uma noção, Venom, Lethal Protector, Venom, Funeral Pyre, eu não vou falar Venom em todas, não. The Madness, The Enemy Within, The Mace, Knights of Vengeance, Separation Anxiety, ou Anxiety, ou Anchieta, Carnage Unleashed, Sinners Take Us All, olha o tanto. Alan, Cam, Spider, e enfim, tem mais. Não vou falar tudo isso foi numa época que ele não enfrentava o Aranha, geralmente, porque era na época da fase do clone. Ele ficava como herói solo aí, era uma... Cara, essas histórias aí são totalmente dispensáveis. Algumas eu... Tem essa, Separate One Set, que é mais ou menos legal e tal. Eu acabei de ver que eu só falei metade. tem uma outra que eles retornam com o Emil Gregg lá, que é o Devorador de Pecados, mas não aconselho ninguém a procurar isso daí pra ler. E tem uma outra que, essa sim é legalzinha, que mostra um confronto dele ali com o Carnificina, que tipo, eu não gosto do Venom Herói, mas ele enfrentando o Carnificina é aceitável. Que é essa Carnage Unleashed, que falou aí que saiu aqui como com relação ao jogo Carnificina Total do Super Nintendo, Mega Drive e tal. Ela saiu junto com a Separação Anxieta, né? Lá na Venom Especial. Que é uma historinha até interessante, porque tipo, ele enfrenta o Carnificina e tem esse plot aí do jogo que tava na época bombando, né? Foi uma jogada legal aí dos caras de... O jogo foi feito meio que como uma continuação ali do... Carnificina Total, né? Sim. É bem, bem interessante essa história aí, mas fora isso, cara, tem Venom contra Fanático, Venom contra Hulk, Venom contra Wolverine, contra o Homem de Ferro. São coisas totalmente sem noção essa história aí. Tipo, ele se disfarça de Papai Noel, se disfarça de skatista. De Papai Noel? Tem, cara, é muito bizarro. É tosco demais, cara, nessa época. Vitrine, Papai Noel, Venom. Ah, meu Deus. E aqui, eu acho que, não que todas as outras histórias sejam boas, porque não são, mas eu acho que o principal motivo da má fama do Venom são essas minisséries, sabe? Exatamente. Porque até então, mesmo aparecendo no Homem-Aranha, mesmo começando a falar que ia comer cérebro, que essas coisas assim, tendo mudado a aparência para aqueles dentões, língua e tal, as histórias ainda, tipo assim, não eram ruins, sabe? Não, eram bem legais. Era só mais uma história de outro vilão, né? No início ele era extremamente ameaçador, depois foi ficando um pouco menos, mas... Até Carnificina Total e aquela batalha com o Ben Reilly, ele é praticamente o mesmo do início. Tipo, até ali ele era um vilão muito legal. Só que depois, quando for surgindo essas historinhas aí, vagabunda, né? O cara... não tem como levar muito a sério, porque, tipo, o Venom agia como um palhaço, cara. Ele não... Ele falava, vou comer teu cérebro, e apanhava, e depois voltava pra bater. Era ridículo, cara. Ele até botou o simbionte lá pra mulher dele, ela virou a mulher Venom. Era uma coisa, o cara... É, ele colocou pra salvar a vida dela, alguma coisa assim, né? Mas, assim, o que eu ia comentar é que os anos 90, como a gente já cansou de falar e muita gente sabe, é a época em que roteiro tava meio de lado, né? O povo ia mais pelo visual da história. E todas essas minisséries que a gente tá falando aqui, praticamente, do Venom sozinho, era nessa época, né? Então, assim, era na época da Image já também. Né? Tem umas aqui que são de 95, 96, 97. Então, a ideia era fazer uma história com um personagem extremamente exagerado, né? Igual o Venom, dentes e falar de comer cérebro e tudo mais. E o roteiro ficava meio de lado. Isso daí que deu uma prejudicada grande no personagem. Nessa época, e como o personagem já tava meio bosta, né? Ele podia ter terminado aí, cara, porque tem um gancho de uma historinha aí que já é no final das minisséries que podia ter terminado ali, que é aquela história do julgamento, que o Venom vai preso, né? Só que ele chegam os caras do governo, chamam ele pra ser agente secreto. Tudo bem, escroto. Só que depois dessa história aí, ele tipo meio que perde a memória, e daí quando ele encontra o Aranha novamente, volta a memória dele, depois que ele sofre um machucado lá na cabeça, volta a memória dele, e daí ele quer matar o Aranha, daí ele volta às origens do caso, que é aquela história que saiu no Homem-Aranha 195, que seria a morte de Venom na capa. Essa história aí, ele tem uma luta muito legal com o Aranha, é bem desenhada também. O Aranha vence ele, consegue vencer ele na estratégia, na porrada e tal, derrota ele, o simbionte é aplicado lá, um inibidor lá do negócio lá da dopamina, que produzia adrenalina, não sei o que lá, e o simbionte meio que morre. Ali, por mim, ali teria terminado o Venom. O Ed vai preso, o simbionte morre e já era, cara. Ali, se tivesse terminado aí, cara, tava bom demais. É, a gente chegou mais ou menos na conclusão de que se tirasse a revista solo do Venom, o personagem seria bom, né? Exatamente. Essa daí seria um bom final, né, cara? Só que daí ele vai ressurgir justamente na parte que nem o Aranha não tava prestando mais, que é aquela parte do Howard Mack, que saiu aqui nas prêmios e tal. Cara, aquilo ali é a coisa mais dispensável que tu pode ter na tua coleção junto com as histórias do Straczynski. É essas daí e as prêmios ali, cara. Eu tenho elas por nostalgia e tal, só que são histórias fracas demais, cara. O Venom retorna. Tipo, ele quer pegar o Jameson sem motivo nenhum. Teve uma minissérie com o Jameson que não saiu no Brasil, do Venom tendo treta lá com o Clarim, que não saiu no Brasil, e como não saiu, aqui saiu na Premium ele de atrás do Jameson sem motivo nenhum. Tipo, eu não sabia. Putz, o Howard Mack tá cagando aí, cara, porque ele tá botando o Venom atrás do Jameson sem motivo. Daí ele engole o simbionte do Carnificina, o Romitinha desenha ele todo magrelo e... Cara, ele entra pro sexteto nessa época. Tipo... Enfim, né? Nessa época ele é derrotado por aquele isqueiro. Tipo, é uma coisa, cara. Não, aquilo ali é... Tipo, quer ler alguma coisa do Venom? Pode ler qualquer coisa, menos isso, cara. Até anti-Venom é melhor que essa fase aí dele. Mas aqui, vamos parar de falar de história ruim e vamos pra essa série do Venom de 2003. Que tem a Patricia Robertson. Que é uma Exatamente. História tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que a série teve 18 edições, ela não teve final e ninguém nunca se preocupou em fazer final pra ela. Maravilhosamente desenhada por algum desenhista que é muito pior que o Rui Humberto, cara. Porque essa série aí é muito mal desenhada. Ah, sei qual que é. Eu sei qual que é, porque na época eu lembro que era... Foi bem a época que eu comecei a acompanhar e comprar as mensagens e tal, e vinha essa história dessa não desistiu. Série. Eu folhava as revistas e eu não entendia bulhufas daquilo, cara. Eu não entendia. No post do desenho e aqui no Skype também. É nessa essa Patricia Robertson aí foi uma mulherzinha lá que era, tipo, fizeram um clone do simbionte, ó, clones de novo aí, o clone do simbionte. E foi o mesmo clone que, se eu não me engano, foi ele que se juntou com o Wolverine nessa história aí. Sim, sim, sim. E daí ele se junta com essa mulher aí e, tipo, o aspecto dela, em vez de ser de uma mulher Venom como o anterior, é o Venom. Era a esposa, é o Venom. Tipo, ela só tá dentro lá, cara, é muito louco. Essa, cara, retiro o que disse aqui. Eu falei que a fase dele do Howard Mack era ruim e essa daí é pior. Vocês já viram o Venom unido ao Galactus? Tem um... Eu já vi a imagem, mas eu não sei do que é. É uma orelha isso? Eu tô tentando lembrar aqui, eu acho que é. Tem com o Justiceiro, tem com o Thor, tem com o Hulk. Eu acho que é uma cena de sonho ou algo assim. É, um negócio assim mesmo. Ah, é um sonho do Aranha, exatamente. Ele tá sonhando e daí começa a surgir vilão do nada e surge esse Venom, né? O que seria pior do que o Galactus? O Galactus com o simbionte. Link então... no post também, link no post também. Tudo tá no post. Tudo não, né? Nessa série aí, esse clone simbionte aí da Patricia Robertson, que ela usa por um tempo, hoje em dia ele tá aparecendo nas histórias aí com aquela mania, né? Que é o Naruto com o simbionte. O Mônica vai saber falar disso aí. Do quê? Da mania. A mania. É o ninja simbionte lá, a mulher que surgiu hoje em dia. É o mesmo clone simbionte da Patricia Robertson. Você saiu da teia aí, disso? Ah, você não tá gravando a teia? Steep Views? Ah, peraí. Qual o nome dela mesmo? Mania. A mania, não, a mania, você pode falar aqui? Pode, já saiu mesmo, já tem tempo. A mania é o seguinte, a mania foi quando o Venom fez o pacto com o capeta. Tá achando que só a aranha faz pacto com o capeta? Não. Nossa, Las Vegas, né? Ela usa esse mesmo clone simbionte aí da Patricia Robertson. Não é. O Flash quis salvar ela do Halloween. Era o Halloween, né? É o Halloween. E ele cismou de jogar um pedaço do simbionte pra servir de máscara pra ela, porque o Halloween tinha soltado um gás. Isso, esse pedaço do simbionte que ele soltou cobriu o corpo dela inteiro e virou um outro simbionte. Na verdade, o que ele soltou ali foi a parte dele que tava com o demônio. Ah, não, calma aí. Eu já entendi o motivo da confusão. No final dessa série de 2003, o Venom, ele meio que come, entre aspas, esse clone simbionte. Ah, ele larga daí pra ela. E agora. Aí parece que nessa história, não sei se ela é falado isso nessa última teia que saiu. Deve ser mais atual, porque eu li em inglês isso. Isso que o Venom cospe nela é um pedaço do simbionte, mas pelo menos Marvel Database, esses lugares todos, estão falando que é aquele clone lá dessa série de 2003, entendeu? Como se ele cuspisse um pedaço dele. O que a revista dá a entender é que ele soltou uma parte do simbionte expulsando o demônio que tava com ele junto. O que eu tô entendendo é que ele soltou um esperma simbionte nela. Basicamente. Então. Enfim. Foi um bucaque simbiótico. Se vocês não sabem o que é bucaque, não procurem. Enfim, né? Assim, pelo que eu tô vendo aqui, que eu não sabia também, eu pesquisei aqui, eles estão citando essa Patricia Robertson. Agora, teria que ler em detalhe. Aqui, ó. É, quando Venom e Mania tentaram contactar Mephisto pra tentar remover lá a marca do inferno lá, Mephisto revelou que a porção do simbionte que... Eita, eu acho que é spoiler. Não, já saiu no Brasil. É, o Mephisto revelou que a porção do simbionte que a Mania tava vestindo era, na verdade, o clone do simbionte fabricado tempos atrás, blá blá blá e tal, que tava com essa marca do demônio nele, entendeu? A marca do demônio tava ali, tanto que eu falo, não tá mais com o Brock, agora tá com a Mania. Com o Brock não, com o Thompson, agora tá com a Mania. Não sabia que o Mônio tava usando drogas, tá lendo isso daí. Eu sou obrigado, eu faço o review. Inclusive ele fala puxar essas merda, né? O Mônio costuma falar de reutilizar essas merdas aí do passado. É isso aí, eu morro. A cada dois meses eu jogo 16 conto fora. E a cada dois meses da gravação você fala, é uma historinha muito sem vergonha, vai levar uma nota 8, né? Aconteceu uma vez isso. Enfim. É o que acontece quando eu deixo pra ler na hora de gravar ao invés de ler antes, tá vendo? Olha. A história começou muito mal, mas até que terminou bem, por incrível que pareça. Tá, então voltando um pouquinho no tempo aí, que a gente falou... Demônio, pera aí. A gente ficou falando da mania aí, mas voltando um pouco, tem uma época que o Ed começa a desenvolver... Eu não lembro se ele desenvolve o câncer por causa do simbionte ou se ele já tinha, como é que era? Sem o simbionte ele teria câncer, sem o simbionte ele teria câncer. Isso. O simbionte salvaria ele, no caso, se ele continuasse com o simbionte. Isso, e aí chega no... Era o simbionte que neutralizava, no caso, o câncer dele. Isso. E aí chega num ponto que tem... Aparece o Toxina, né? Que é tipo o neto do Venom, porque ele é uma cria do Carnificina, isso. Né? Ah, eu meio que acompanhei essa história também, porque também peguei... Também saiu por aqui na época que eu comprava as mensais. Você quer comentar um pouquinho? Eu tentei ler isso daí. Tentei eu li, era meio, sei lá, era meio zoado. A história começa com o Venom e o Carnificina lá se pegando no pau e vai desenvolvendo, daí mostra que o Carnificina é tipo gira todo em torno da gravidez do Carnificina. E daí, cara, quando eu fui ele voltar... larga a cria dele e a cria dele se une lá ao policial, o Pat Mulligan, eu acho que era isso. Isso aí, se une ao policial E daí ele era um policial novato, se eu não me engano, e tinha um filho recém-nascido. E aí ele decide abandonar a família por causa do simbionte que se uniu a ele. E ele meio que faz um trato, um pacto com o simbionte dele, que é tipo, ele deixa o simbionte controlar ele, sei lá, por uma noite ou algo assim, e comer cérebro só de criminosos ou uns negócios assim. Tem até uns momentos meio legalzinhos por causa disso aí. E é a única coisa legal, acho que era isso aí. Assim, agora esses, parece ser muito boa. Essas conversas aí que ele tinha. Quando eu voltei a acompanhar as histórias em 2010, 2009, por aí, eu fui de atrás das coisas do Venom, não tinha lido muita coisa dele. Daí eu achei essa, Venom vs Cardiff City e tal, pensei, vai ser legal isso daí. Fui ler essa história aí, cara. Putz, nunca mais procurei mais nada solo do Venom, que não, só baixar nada. E se eu não me engano, eu não falei, mas na história do Carnificina, ele fica caçando o Toxina pra tentar matar ele. E eu não lembro, e aí o Homem-Aranha e a Gata Negra tentando ajudar ele, proteger ele. E o Venom, eu não lembro o que diabos ele faz lá, se ele tá tentando proteger o netinho dele ou o que também. Eu não lembro. Isso aí eu não lembro. É basicamente isso mesmo, o Venom tá tentando proteger o Toxina enquanto o Carnificina quer matar, né? Mas aí no final das contas, o Ed tá com esse câncer aí e tal, e no fim das contas ele... Sim, pode falar. E porque, no caso, o Carnificina queria matar porque eles sabiam que, no caso, o Toxina, ele seria ainda mais forte que o Carnificina e o Venom. Isso. E por isso queria matar ele. Então, só pra mencionar, não sei se a gente vai mencionar mais tarde, mas atualmente quem é o Toxina é o Ed Brock. Eu acho que não é mais... Bom, tá mais pra frente pra gente comentar aí. Tem novo Toxina lá pra baixo, a gente comenta mais. E aí no final das contas o Ed quer que a matança lá acaba, e o simbionte não quer mais o Ed por causa do câncer, sabe? E o Ed resolve, tipo, os dois entram em acordo e o Ed resolve vender o simbionte, né? Uhum. É na Caída Entre os Mortos, né? Isso que a gente também fez, o tripcast dela. E basicamente, assim, ele poderia simplesmente dar o simbionte pra outra pessoa, mas lá ele comenta que ele foi iluminado pela um filme que ele viu, que pelo visto é Paixão de Cristo na época, tá? E como ele era católico e tudo mais, aquilo meio que fez ele raciocinar um pouco. E aí ele, enfim, ele quer vender o simbionte e vai usar o dinheiro pra doar pra instituições de caridade e tudo mais, né? Porque ele é um cara muito legal. É engraçado que o Aranha passou anos aí tentando separar o Venom do simbionte, e o que conseguiu fazer isso foi um filme. E, bom, se ele tivesse assistido o filme Homem-Aranha 3, ele também ia querer se separar do simbionte, né? Não ia ser boa coisa. E aí, no final das contas, quem compra o simbionte é o pai do Ângelo Fortunato, né? Que é um Venom que eu acho que é o que durou mais tempo na história. Só que não. Que o cara veste, entre aspas, o simbionte, e o simbionte considera ele muito fraco e deixa ele cair do meio dos prédios lá, e o cara morre, né? Eu acho que ele vai atrás do Peter. Onde é que ele vai atrás do Peter na história? Não lembro se é no Clarim ou onde é que é. O link da Caída Entre os Mortos vai estar aí no post. Tá bom. Alguém vai falar já direto como é que como é que termina esse Venom aí? Eu falei que o simbionte larga ele lá no meio dos prédios e ele cai. É, basicamente larga ele no ar, ó, vai. Vou ir, né? Boa. Te vira, maluco. Boa. E aí, nessa mesma história ainda, nesse mesmo arco aí do Caída dos Mortos, o Venom se une ao MacGarga, né? Que era o Escorpião até então. Aí, que pra mim, pelo menos... Tudo bem, vocês vão comentar mais um pouquinho do Garga, mas pra mim, aí que começou a perder o apelo visual, porque ele mudou, ele ficou... A aranha do peito mudou, os olhos dele mudaram, ele... Cara, eu curti por ser um, tipo, por ser outro Venom, outro hospedeiro, tá? Eu curti até a atualização, porque foi ele mudou o visual e tal, mas ao mesmo tempo ele continuou, tu olhava, tu sabia que era o Venom, entendeu? Sim, ficou isso, meio interessante por ser outro hospedeiro. Ficou interessante, só que o que eu quis dizer é que, tipo assim, perde um pouco, aquela pupila no olho dele, aquela pupila vermelha, perde um pouquinho o aspecto do olhão dele. Sim, sim, mas é que isso aí é diferente. Isso aí ficou legal por ser outro hospedeiro, entendeu? Daí ficou legal, assim, esse negócio, cada hospedeiro ele meio que vai mudando, enfim. É, eu lembro que eu não gostava muito da aparência, mas faz sentido a mudança da aparência. Não, sim, era bem legal. A aranha do peito era diferente, mas ainda aquela aranha branca grande, os olhos, ele tinha as pupilas dentro dos olhos brancos aqueles, dos detalhes brancos. Os dentes, ele era meio... Tinha o rosto dele, pelo menos na primeira versão dele, era um rosto mais... meio... parecia uma caveira, assim, com os dentes meio pra fora, digamos assim. Não era um... Não era escondido na boca. E é interessante... É, tipo isso. E é interessante notar essa mudança. Também. É interessante notar essa mudança porque a união do Ed e do simbionte, ela era muito forte porque os dois tinham um ódio muito grande pelo Peter e o Homem-Aranha, né? E o MacGargan, ok, ele se uniu, o Venom, o simbionte, né? A gente chama de Venom, mas na verdade Venom é o nome que o Ed deu pra união dele com o simbionte alienígena, né? Mas aí todos passaram a colocar o nome de Venom. Mas não é o nome do simbionte, né? Mas é interessante que, assim, ao contrário do Ed, o MacGargan, ele não tinha essa união tão grande assim com o simbionte. Então, quando o simbionte ele tava dormente no corpo dele, o MacGargan tinha até medo do simbionte um pouco, né? E quando ele se transformava no Venom, o Gargan perdia o controle completamente, né? Daí é o motivo da aparência... ter aquele Venom que virou basicamente um monstro incontrolável, né? Sim, isso aí começou mais na época do Reinado Sombrio, que eu li, eu acompanhei, gostei até das histórias. Só não gostava do Venom que aparecia nela. Reinaldo Sombrio, né, mãe? Reinaldo Sombrio. O que eu tava falando lá do Reinado Sombrio, que vocês estavam falando, que a gente, todo mundo concorda que era bizarro, ele fazendo milkshake de cérebros. Nessa fase do Reinado Sombrio, ele começa a comer braço, perna, qualquer coisa. Estuprar mulheres? Não, é engraçado, ele... Eu não sei se tu chegou ali, mas nessa fase ele fingia, no caso, ser o Homem-Aranha nos Vingadores Sombrios, ele saía, ele meio assim por... as escondidas, ele saía, tem uma cena que ele sai com um mercenário, que no caso tava se passando pelo Gavião Arqueiro. Ficava reclamando do Venom toda hora, por que eu tenho que ir com esse cara maluco e tal? Exatamente, porque eu tenho que cuidar desse cara, desse doente mental aqui. E aí ele ia dar, assim, digamos assim, dar uma bimbada com as prostitutas e depois literalmente comia elas. É justamente nessa história aí, cara, que eu percebi que o MacGargan, tipo, ele era um vilão bem legal como Escorpião, ia de atrás do Jameson e tal, só que ele, quando se juntou com o Venom, ele se tornou essa coisa, e ele ficou muito mais maluco do que já era, porque o Escorpião sempre foi meio doido da cabeça. Ele pegou e, nessa história aí, cara, eu percebi que ele foi reduzido, o Venom, ao que era antes, quando era o Brock, que ele era um vilão, tipo, de primeira classe. Agora ele era um buchinha, cara. Porque nessa mesma história o Aranha chega e ele era um meio gerador de som, cara. Com o gerador de som. Ele era meio que um cão de guarda do Osborn, né? E, tipo, ele virou, foi reduzido a um Halloween, entendeu? Ele foi reduzido assim, mas a um... mas era o Garga, né? O Garga. Não, isso que eu ia comentar. Assim, o cara foi reduzido demais. As histórias realmente não eram boas, mas, assim, o Venom virou um personagem mais fraco e mais maluco justamente por causa do Garga, né? Que não foi. Só que, assim, acaba sendo uma pequena descaracterização, vou colocar assim... Que a gente colocou aqui, a gente comentou que o Venom, o simbionte em si, ele não é essencialmente ruim, né? Então, não é que isso... Ele come pessoas, cara. Antes de... É isso, né? Na essência não, né? No Gargan sim, mas... Não, só uma coisa, só pra citar. Agora, na fase recente do Agente Venom, quando o Flash perde o controle, teve uma história que ele comeu o braço do... Putz, que ele perdeu o controle e devorou o braço do... Ah, um vilão lá do Capitão América... Eu não lembro se ele devora ou se ele só arranca o braço. Eu sei que ele arranca com a boca. Ele devora, eu acho que ele devora. Aí que tá. Ele já comeu até o Homem-Areia, cara. Ele pegou, tirou um pedaço com a boca lá numa história lá da época das Premium lá e... Tá, mas ainda é canibalismo. Então, mas ainda aqui, é canibalismo, né? O que eu tô querendo comentar é o seguinte. Antes de concluir, né, de seguir aqui adiante no raciocínio, eu só queria lembrar de uma história que também não é boa, que é a Planeta dos Simbiontes, que era pra ter comentado lá no início e a gente esqueceu, que lá mostra basicamente a origem do simbionte, né? Como que ele foi parar no planeta lá do Beyonder, né? Estão retomando, eu acho, isso aí agora. Eu li a história, cara, e, tipo, essa história da Aranha Branca ser parte dele desde a época do planeta, isso não é verdade. Tipo, ele era um simbionte como qualquer outro, isso. A única diferença é que ele no caso, ele não era um parasita que tomava a vida do hospedeiro. Ele compartilhava a vida dele, se ficasse alimentando ele tava bem, entendeu? Tipo, só se o hospedeiro não quisesse colaborar como aranha, que daí ele tentava tomar a vida dele e sair se balançando durante a noite. Com Ed, isso ponto, não é necessário. É nesse ponto que eu queria chegar, que, assim, em essência, os simbiontes da raça dos simbiontes, eles se juntavam o corpo, alimentavam do cara até o cara morrer, ia pro próximo, se alimentava até morrer e tal. E o Venom, né, o simbiote que vira o Venom, ele era considerado diferente porque ele queria ficar junto com o hospedeiro, sobrevivendo com ele e tudo mais, né? Como uma relação simbiótica. Ele não exterminava a raça como os outros, que tipo, se juntavam a algum alienígena e depois largavam só o esqueleto e iam pro próximo. Ele ficava pra sempre com o cara alimentando ele e tal, e ele, no caso, colaborava com o que a pessoa queria. Tipo, que é um simbiote, né? Que é uma relação simbiótica. Então, mas assim, o que eu queria comentar é o seguinte: quando ele vai pro MacGarga, ok, que o Garga ele não tem controle direito igual o Ed tinha, porque ele, a força de vontade dele é um pouco menor, sei lá, o que seja. E por isso o simbionte ficava descontrolado, né? Mas assim, se fosse algum dos outros simbiontes presentes no planeta dos simbiontes, isso seria mais justificável, sabe? Ele só quer saber de matar, ele devora a pessoa e tudo mais. O simbionte que vira o Venom mesmo, ele não é assim, sabe? Não faz muito sentido ele... Pois é, eu sempre achei bizarro, assim. Então, assim, realmente... Ok, a justificativa é porque o Garga, ele é meramente o corpo que tá sendo usado ali pelo simbionte. Mas em essência o simbionte não é assim, não é de devorar as pessoas, sabe? Por prazer, eu achei, né? Eu achei que começaram a exagerar demais isso aí de virar canipau. No momento que ele deixa de usar a cauda lá, que ele, o uniforme do escorpião por baixo ele tira, no caso, porque quando ele ganhou o Venom, ele tava com o uniforme do escorpião, né? Daí ele fica com aquela aparência com a cauda e tal. Mas depois de um tempo eles tiram a cauda, ele passa a ser o Venom clássico, só que um pouquinho maior, com as pupilas no olho ali e a aranha um pouquinho diferente só. Tá, mas na caída entre os mortos, quando ele se une ali, na primeira luta dele com a aranha, ele não tem cauda. É, eu não lembro. Pô, mas foi numa das não primeiras tem. Que ele... Tem uma das foi primeiras depois, que ele eu junta... acho que ele usou. Que ele usa a cauda com a roupa, né? Mas depois o simbionte cai fora dele também, né? Depois é quando surge o anti-Venom e tal. Isso, então assim, basicamente o Gargan ele vira o Venom e tal, e ele é recrutado lá pros Thunderbolts, né? Que são ex-vilões, que... É tipo Esquadrão Suicida do DC, né? E que eu não sei, se a pessoa não conhece Esquadrão Suicida, não adianta nada, né? Ex-vilões... Mas você fala que é igual os Thunderbolts da Marvel, ué. Fácil? É basicamente ex-vilões fazendo o que o governo tá querendo. Que querem ser heróis, só que fazem coisas de vilões ainda. É, não bem isso, né? Assim, eles... O governo meio que vai dar uma reduzida na pena dele ali se eles fizerem o que o governo quer, né? É basicamente isso. Assim. A Força Federal, antigamente. Então, assim, o Venom... Ele, o MacGarga, ele fica nos Thunderbolts um bom tempo, e o Norman Osborn, em um determinado momento, ele vira o líder dos Thunderbolts, né? Ele é o líder do governo, né, dos Thunderbolts, né? Que ele tá lá no meio lutando. E aí, quando entra Reinaldo Sombrio e tudo mais, ou Reinaldo Sombrio, né, mano? Reinaldo Sombrio. O Norman Osborn aplica um produto químico lá no Venom pra controlar um pouco a aparência dele, ele ficar limitado como Homem-Aranha, né? Na aparência do Homem-Aranha, e ele faz parte agora dos Vingadores Sombrios, né? Pra quê? O simbionte poderia fazer isso sozinho. Mas é justamente porque o Garga não conseguia controlar direito o simbionte. Então, por isso que o simbionte sempre aparecia com 5 metros de altura, sabe? É estranho, né? Porque se for pensar, o Garga, ele tipo, é um humano de uma estrutura normal. Como é que ele ficava bombado? Ficava um vão de ar ali no meio, será? Então, simbionte. Na ilha das Aranhas, o simbionte chegou a... Enchimento. Chegou a sumir com o Ed corpo Brock, do cara, você lembra? O Ed Brock, ele era grande e o simbionte ficava do tamanho dele. Só que quando foi pro Gargan, que era menos bombado que o Ed, tipo, continuou, né? Isso que é estranho. É aquela ideia da mudança de forma do simbionte, né? Só que fica estranho que, assim, da mesma forma que ele produz teia, talvez ele consiga aumentar a massa dele, né? Vamos considerar que pode ser isso aí. Mas enfim, né, no final do Reinaldo Sombrio, os Vingadores Sombrios são derrotados e o simbionte ele é totalmente tirado do Gargan, né? Mas, ok, esse é o final do Gargan como Venom. Tem um pouquinho, tem o anti-Venom nessa então, época, né? Tem que citar o anti-Venom, que é durante o Reinaldo Sombrio também. Exatamente isso que eu ia falar, que esse é o final do Gargan como Venom, mas nesse período aí teve o anti-Venom, né? Sim, que eu gostei. Eu não gostava da aparência dele, cara. Eu não sei. Não era gostava assim, de nada dele, acho, cara. Nem parecia um ente, sabe, do Senhor dos Anéis. Parecia ser de madeira aquilo lá. Eu acho que eu... No caso, só pra citar, no caso, a origem, o anti-Venom, que era o Ed Brock lá, ele aparece lá na história, é revelado que ele tava vivo, tinha sobrevivido do câncer dele, tinha sido curado de alguma maneira. Só que ele tinha ficado com o corpo debilitado, tava magrelo e tal. Na verdade, ele ainda não tinha sido curado, né? Ele tava recuperando. E aí quando ele tava chega... se recuperando, e daí é revelado que isso tava acontecendo por causa da partícula do simbionte que tinha ficado no corpo dele. E quando. E aí, do nada, lá o Venom ataca o lugar onde é que o Ed Brock tá, que era um. Era um instituto de caridade lá. O simbionte do Anti-Venom que tá no Brock se manifesta e ele vira o Anti-Venom e eles lutam. Você pulou um detalhe só aí. Sim, que eu vou falar que é que o porquê essa partícula gerou um simbionte diferente, que foi o contato do Brock com o Senhor Negativo, que era o vilão ali, um vilão que foi criado recentemente ali, que era, no caso, ele Senhor Negativo, ele alterou, fez a partícula que estava no corpo do Brock ficar o oposto do que era o Venom, e daí virou o Anti-Venom, que era, no caso, era venenoso pro Venom, digamos assim. Minha memória não é muito boa, mas assim, o que eu lembro mais ou menos da época que eu tinha lido é que o Ed, ele tava sendo tratado do câncer, e aí ele resolve trabalhar no Festa lá, que é o da Tia May, né, isso, que é esse instituto. Isso aí. E lá o Martin Lee, que é a identidade civil do Negativo, encosta nele, e quando encosta, o câncer dele é curado. E aí o Venom, que é o Gargan, que tá trabalhando junto dos Vingadores, dos Thunderbolts, ele usa o simbionte. Ele usa o simbionte pra... Já era Vingador? Talvez já era o Vingador. Ele usa o simbionte pra localizar um ex-hospedeiro, que era o Homem-Aranha, mas acaba chegando no Ed Brock, né? E aí quando começa a luta e ele encosta no Ed Brock, isso que o Senhor Negativo fez, unido com o simbionte que encostou, cria essa mutação lá, que basicamente transforma ele num Venom ao contrário. Porque a ideia do contrário é justamente vinda do Senhor Negativo lá. Então ele virou meio Monev? se o senhor Negativo tocasse no Harry na fase do Rosandro, ele ia virar o Dedé. Porque ele era o Didi, né? Nossa, Deus. Ai, meu Deus. E aí o poder do Anti-Venom basicamente é retornar a... Ok, quando ele encosta no Venom, ele meio que deteriora o Venom, né? Mas qualquer pessoa que ele encoste, ele retorna a pessoa no estado natural dela, né? Então, se tiver doença, ele cura a doença. Se a pessoa tiver superpoder, ele tira o superpoder até a pessoa ficar normal, né? Ele é tipo Stallone Cobra. Ele é tipo Stallone Cobra. Ele chega, você é a doença e eu sou a cura. Até na revista aqui, o Brock fala, quando assume Anti-Venom, né? Você é a criatura que me levou pra escuridão. É um veneno, uma doença. E eu sou a cura. Olha só. Plagiando o Stallone. O nível que o personagem chegou, né, cara? Não, e é legal que daí, enquanto eles lutam ali, tá os dois se pegando no pau, tá o Homem-Aranha ali no meio tentando apartar a briga. E daí, numa hora, ele tenta, ele chega pro Homem-Aranha, vou te curar. Não, não, cara, valeu, eu tô legal. É, e aí o Anti-Venom segura o Homem-Aranha e o Homem-Aranha começa a perder os poderes, né? Exato, é isso aí. Só que depois aí ele meio que, não lembro o que ele faz pra convencer ele a parar, e daí os dois vão junto atrás do Venom, se eu me lembro bem. É, eu sei que no final das contas, o Anti-Venom, ele descobre que o Senhor Negativo é o Martin Lee, né? E aí ele vai, o Senhor Negativo, ele compartilhava, contrabandeava drogas e tudo mais. Isso, era um chefão do crime. Isso, e aí o Anti-Venom vai curando vários dependentes de drogas, né, e meio que prejudicando o negócio do cara. Sim, ele pega o objetivo dele e passa a ser, no caso, derrotar o Senhor Negativo. Exatamente. E aí, no final das contas, durante a Ilha das Aranhas lá, ele consegue curar as pessoas que tinham virado aranha gigante com toque e tal... E o Flash luta com ele lá e consegue levar ele pro Reed Richards pra transformar o simbionte Anti-Venom no antídoto, né? Pra curar todo mundo. Sim, e ele aceita isso primeiramente na confusão lá, eles brigam, mas depois ele aceita de boa vontade, porque ele acredita que assim ele já tá fazendo certo, curando todo mundo e blá blá blá. E por aí vai. Então, a ideia pode falar. Só levantar uma questão aqui, eu tô com a revista aqui, e nessa questão do Anti-Venom, curar a doença e tal, tem uma parte aqui um quadro, que o Anti-Venom pega o Garga, né, o Venom, uhum. E ele tem a essência toda preta, né, só que aí, à medida que ele vai curando, ele vai ficando todo vermelho, e aí tem um outro quadro aqui que ele até fala, o Gargan fala, você falou de mim, Gargan. Aí, como se no Gargan tivesse tanto o simbionte como também o Carnificina. Só que aí é a única referência que tem aqui. Eu não sei se os dois poderiam estar no Gargan ou só o Se Venom. For, se ele tivesse com o Carnificina também, isso retoma aquela historinha lá da Homem-Aranha Premium ainda, que saiu quando o Venom engoliu o Carnificina, né? Foi a mesma coisa que eu lembrei. Pois é. E aqui, eu tô pensando, a gente falou do Carnificina lá antes e tal, mas nessa época aqui, já tinha aquela história lá que jogaram o Carnificina no sol, alguma coisa assim. E olha, cara, a última coisa que eu li do Carnificina, teve uma lá que ele é congelado pelo surfista, só que teve uma depois que ele foi lá pra aquela Terra do Sombra lá, que o Aranha usou o uniforme da Ação Sem Limites e tal. É a última coisa que eu vi dele. É porque eu não li muito essas histórias do... Nos Novos Vingadores que o Sentry, eu não sei como, se ele é chamado de Sentinela aqui no Brasil. Sentinela. Que ele é Sentinela mesmo, tá. Então ele leva ele no espaço lá e parte ele ao meio. Sentinela que você tá falando é aquele que é extremamente poderoso lá, com o poder de 10 mil sóis explodindo, né? É isso aí, o plágio do Superman. E ainda assim perde pro Hulk contra o mundo. Eita. Então, ok. É que tem uma outra historinha lá também do Carnificina junto com o Homem de Ferro e tal, mas deixa. Saiu até numa teia do Homem-Aranha aqui. O Anti-Venom, o personagem em si, ok, eu não gosto da aparência dele, nem das histórias, a maioria das histórias que ele participou. Mas eu acho a ideia interessante, sabe? Do personagem que consegue, com o toque, tirar os poderes dos outros e tudo mais. O problema é que eu achei mal trabalhado pra caramba. Podia ser outro hospedeiro, cara. Podia ser alguma outra solução, né? De não, criarem esse personagem. Mas eu nem tenho tanto problema. Não tem tanto problema com a origem, sabe? De, tipo, o cara curou ele e aí interagiu com resquícios do simbionte que tinha lá e criou um simbionte diferente. Não tem tanto problema com isso, sabe? É que os roteiristas de hoje em dia, né, cara, não tem como dar muito crédito mesmo. Não, mas antigamente o cara ganhava superpoder em cima do poste levando um raio na cabeça, então não muda muita coisa, sabe? Eu senti uma certa maldade aí. Não, é porque assim, o povo fica, mas hoje em dia não tem criatividade e tal. O cara levou um raio e virou Electro, sabe? Então não é de hoje, não. Pois é. Mas assim, eu acho que o personagem foi mal trabalhado nas histórias, sabe? Enfim, né? As histórias são ruins. Não é só que se livraram dele já na Ilha das Aranhas, né? Exatamente. Que é outra saga não muito boa, né? Nossa, você elogiou ela? Por que você tá elogiando ela? Não muito boa é um elogio grande. É verdade, porque essa saga e tal. Essas histórias atuais eu não tenho que falar muito, né? Não, mas essa daí, Ilha das Aranhas e Confins da Terra, eu acho que foi o ápice da merda, sabe? E os Estragazinhos que antes, né? Eu gostei de Confins da Terra, o problema foi que veio depois, sabe? Eu já prefiro que venha depois. Não precisa usar máscara com a gente, Peter. Sabemos todos os seus segredos. E é claro, nós seremos você. A simbiose... Mas eu a destruí! Você acha que um bolo de refrigeração vai nos fazer mal? Vocês entraram em outro ser humano? Alguém que se encaixou melhor em nossos propósitos. E nossa missão: destruir você por nos rejeitar. Daqui pra frente, vamos envenenar Peter Parker e o Homem-Aranha. Somos Venom! Bom, então, a gente falou que o simbionte foi retirado do Gargan, né? E ele foi quando Vingadores Sombrios foram derrotados. E aí ele ficou em posse do governo, né, dos Estados Unidos. E aí eles pegam um soldado, né, que tinha lutado e tal, acabou perdendo as pernas no combate e tudo mais, e oferecem ele a chance de voltar a servir o país, né? Por um instante achei que você ia falar, oferece ele a chance de voltar pelo mesmo caminho, olhando pro chão pra ver se acha... Perdeu? E é o Flash Thompson, né? E as histórias do Agente Venom no início eram muito legais, cara. Aí quando eu chegou... quando eu vi o visual do Venom Flash Thompson, eu pensei, ah, vai ser legal e tal. E as histórias realmente são interessantes, assim, se tu for ver por um lado. Claro, não é mais o mesmo personagem, não é o mesmo hospedeiro, não tem o mesmo objetivo. Tipo, nem não, o Flash não é Thompson o Venom. Faz o mesmo personagem. Podia até. É, podia ter outro nome, cara. Eu acho que daí ficaria perfeito. Tipo, porque não é. É uma propaganda enganosa, querendo ou não, tu querer mas ver tem, quem é Venom. Tem outro nome. Tipo... é a gente vendo. É. Já mudaram, na real. Não, mas assim, as histórias, a gente não fez Tweep View desde o início, né? Mas dá pra notar, quem pegar os Tweep Views antigos pra ouvir, que no início a gente falava bem das histórias, sabe? Aí depois foi piorando. Ela começou bem, teve uma decaída, deu uma melhorada e foi direto pro fundo do poço sem escalas. A única coisa que eu vejo, né, dos Tweep Views aí, do que eu fui tentar escutar isso, é aquela parte que o Venom tá com um símbolo satânico, tá com um pentagrama, não sei o então, que. É justamente... cara, eu achei bizarro demais, cara. É isso que essa eu ia falar. Foi a caída. É justamente aí que ficou ruim. Não, depois deu uma melhoradinha. É, né? Teve uma essa melhoradinha mania, depois, né? Só que depois, logo depois, foi pro fundo da vala de vez. É porque eu tô até tentando ver aqui qual que é a edição, pra poder falar aqui se foi na metade, se foi antes e tal. Mas quando chegou ali naquela história de Las Vegas, né? Foi o lugar que desandou, na minha opinião. Igual o Moni falou, né? Teve uma melhorada depois, mas... Não durou muito tempo, foi só um pequeno alento mesmo. Foram 47 edições no total. A de Las Vegas... Ih, cara, eu acho que já é ali na 13, 14, então não foi metade, não. Mas enfim, no início era legal, porque as histórias do Homem-Aranha, na revista mensal dele, pelo menos pra mim, estavam muito fracas, sabe? E o Flash Thompson, como Venom, como Agente Venom, ele era muito mais Homem-Aranha do que o Peter, sabe? Triste isso, né, cara? Só colocando aqui que não é só pra ti que as histórias estavam fracas. Ah, tá. E assim, a ideia basicamente era que o governo colocou o simbionte ali no Flash, só que era cheio de produtos químicos, várias coisas pra controlar o simbionte, né? Ele podia ficar com o simbionte só 48 horas e aí o simbionte tinha que ser retirado e tal, então tem um motivo pelo qual ele mantinha controle ali, né? Só comentando aqui que depois do pacto, só pra lembrar, o simbionte esqueceu da identidade do Aranha. Ah, é? Não foi? Não foi exatamente esqueceu. Isso? É. Na verdade, até agora eu não tenho certeza se o simbionte esqueceu ou se ele só não quis contar pro Thompson. É, tem esse detalhe. Mas o Gargan também não sabia. Pois é. Eu acho que no Reinado Sombrio ele não sabia mesmo. É, pode ser que eu não lembro, realmente. Não sabia não. Lembrei agora. Porque ele tem uma cena que ele, os Thunderbolts do Osborn, eles vão no apartamento do Peter, no caso, falar com ele como se ele não fosse o Aranha. Você me lembrou de uma história que eu já comentei aqui antes, que é maravilhosa, quando eles acham, como é que é? Eles acham a câmera do Peter fotografando o Homem-Aranha, sei lá, alguma coisa assim. Aí o Osborn fala, ah, calma aí que eu sou muito inteligente. Ah, é isso aí mesmo que acontece. Alguém me conta, eu preciso saber. Se a câmera, olha só, é muito simples. A câmera fica nessa posição, a câmera do Peter, e o Homem-Aranha tá sempre no centro da câmera, como se tivesse algum sensor ali no cinto do Homem-Aranha, alguma coisa. Aí eu esqueci a lógica completa, mas é tipo assim, logo, aí você pensa, ele vai chegar à conclusão que não tem nada de Peter tirando foto, né? O Homem-Aranha mesmo que programa. Ele chega à conclusão que, tipo assim, ah, então o Peter desenvolveu um dispositivo pro Homem-Aranha pra ele conseguir tirar as próprias fotos. É tipo um negócio assim, sabe? Sério que a conclusão lógica dele é a mais complexa? É tipo, não é bem essa conclusão, mas é nesse nível, sabe? E aí ele usa essa tecnologia, né, de identificar o Homem-Aranha e tal pra conseguir, sei lá, lançar alguma coisa no Homem-Aranha e sempre acertar o alvo, né? Alguma coisa assim, sabe? É muito ridículo. Cara, eles me chamam de idiota na cara larga nessas horas, né? Quem tá ouvindo sabe que não é exatamente isso que ele fala, mas é nesse nível, né? Bom, então, e aí o Flash, ele vai em várias missões e tudo mais, e até que chega um momento em que acontece algumas coisas, que é justamente essa história que ele vai pra Las Vegas lá, que o mestre do crime descobre a identidade dele, né, e manda o Halloween, que é aquele que fala desse jeito, você lembra, né? Ele manda o... Mas você sabe que é pior? Eu gostei dessa versão do Halloween, apesar de tudo. Ele manda o Halloween lá pra atacar a família do Flash, ameaçar e tudo mais, e aí ele meio que foge usando o uniforme do Venom, né? Pra proteger a família. Precisamente, é que é quando ele acaba com a regra das 48 horas, porque ele fica unido ao simbionte e ad eternum, né? Começa a voltar a encher a cara, só coisa boa na vida dele. E aí tem essa história de Las Vegas, que a gente fez o Tip View, que é o Círculo dos Quatro, alguma coisa assim, né? É, tá, sei. Que tinha o Damon Hellstrom, tinha... Quer dizer, na verdade, os quatro eram Venom, Hulk Vermelho, Motoqueiro Fantasma. Motoqueira Fantasma. Isso. Era uma mulher... E quem que era outro? Esqueci. X-23. É, olha só. E os inimigos... Só eram... nata, hein? E inimigo não, era quem? Só, só dizendo que é, isso aí foi uma referência ao Quarteto Fantástico, aquele formado pelo Homem-Aranha, prefiro, o Wolverine, eu o não Hulk, lembrar disso. E o Motoqueiro Fantasma lá nos anos 90, 80. 90. Isso aí, era uma referência que é uma, aí. Que é uma ótima história aquela. Ao contrário dessa, aquela foi uma ótima história. E o inimigo era o coração, o Blackheart lá, né? Coração negro. Isso. Cara, tá tudo a certo. A antiga é melhor, porque a antiga o inimigo é o é aquele... Como o topeira. É? Isso, exatamente. Não, eles conseguem vencer com a ajuda do Mephisto, que bota... Só pra constar, o do outro era um Skrulls. O topeira tava envolvido, mas os inimigos eram os Skrulls. Sim, ah, porque eram os, foram os próprios... Sim. E foram os próprios Skrulls, daí que fizeram, eles formaram a equipe deles, desse novo quarteto. Então, e aí, no final das contas, eles pedem ajuda ao Mephisto, que bota uma marca do diabo lá no, em cada um, que é a que a gente falou da mania mais cedo. Enfim, né? É esse nível aí. Você quer comentar mais alguma coisa, Mônio, do que veio depois disso aí? Cara, acho que a única coisa memorável foi a Madre Superiora. Comenta aí. O Venom agindo, que ele se muda pra... Qual cidade que ele vai mesmo? Até esqueci a cidade que ele vai. É tanta importância que eu dou pra essa história. As redondezas aí de Novo Horizonte. É, não sei se foi pra Borborema, Catandu, ou se ele foi um pouco mais longe, tipo Betim. Você lembra qual história que é? Filadélfia! Filadélfia! Olha pô, essa. Como eu podia não lembrar da Filadélfia. Cartão agradável. Certo. E tentando manter meio que na miúda que o Venom tá por lá, ele usa a habilidade do simbionte de disfarçar pra aparecer como outra entidade. No caso, ele apareceu como uma freira cheia das correntes, uma coisa meio spawn assim, que era a Madre Superiora. Cara, ai meu Deus, foi um dos momentos mais hilários da revista. Ai meu Deus, ok, né? Então... Aí, o importante, apesar de eu não ter lido, mas é importante que ele entrou para os Vingadores Secretos, né? O Capitão América, que tava perseguindo ele quando ele fugiu com o simbionte, acaba percebendo tudo que aconteceu e tudo mais lá e convida ele para os Vingadores Secretos. É lá que ele fica dando em cima da... Como é que é? Da Valkyria? Valkyria. Isso, eu acho que eles dando em cima, mas eles chegaram a ficar junto também, né? Então, tem uma hora que ele fala alguma coisa de namorada, ela fica meio brava com ele. Dá a entender que pelo menos ele deve ter catado. A Valkyria era mó sacana, cara. Lutando com ele em treino, ela arrancava as pernas dele fora, só porque não era dele de verdade. Então, assim, é um comentário que seria spoiler, então vou só falar por alto que tem um, vai ter um encontro ainda do Agente Venom com o Homem-Aranha Superior no Brasil. E o Venom, outra história que, é, que ainda não saiu aqui, ele vai entrar pra uma outra equipe um pouco maior, né? E um pouco... Ah, não é spoiler, pô. Ah, não saiu no Brasil, é spoiler. Ah. É, já foi anunciado em tudo quanto é canto, mas... É... Se a pessoa gosta de levar spoiler, ela viu as notícias. Já apareceu em todo lugar, cara. Não tem como não saber. Não. Spoiler... É lógico que tem. Se tivesse... Se spoiler não fosse problema, era liberado lá no grupo do Arachnofan. Se... Mas enfim, provavelmente o povo sabe, então a gente não precisa nem citar, né? Mas é uma outra equipe galáctica aí. A gente já tá chegando no final aqui, né? Comentar aqui que o Ed Brock, depois, né, que ele foi separado do Anti-Venom, ele entrou nessa luta maluca dele de matar e exterminar simbiontes, né? E aí ele acaba encontrando o híbrido, se eu não tô enganado, ele vira o toxina tá. Depois, né? Ah, tá. Mas tá. Ele acaba se encontrando com o híbrido e ele consegue derrotar o híbrido como Ed Brock. Olha só como é que o cara é. Cara, ele derrotou um monte de simbionte como Ed Brock. Ok, né? Lá na Separation 17, ele rebenta a pau um monte de simbionte. Ele, no caso, sem o simbionte dele, consegue bater em uns quantos sozinhos e daí vem uns outros lá pra ajudar e daí eles, entre cinco, conseguem dominar o Ed sozinho. Ele fala até isso nessa história, que o simbionte deixou um pouquinho da força com ele. Pra ver como esses outros simbiontes eram inúteis, né? E a gente citou Híbrido. Você viu como o roteirismo salva a vida de personagem, né? E a gente citou Híbrido aqui algumas vezes, mas ele é basicamente a junção daqueles simbiontes lá da Fundação Vida, tirando a Grito, né? É tipo o Megazord. É, tanto... tanto que o Híbrido era tipo... Tinha quatro simbiontes falando na cabeça do cara ao mesmo tempo, né? Tinha uns negócios assim. Ele não era igual o Ed, que tinha que lidar só com um pensamento a mais na cabeça, né? E depois dessa história aí, parece que o Ed, na verdade, não matou e... O governo pegou os quatro simbiontes e uniu a outros agentes lá depois. Enfim, né? E aí, no meio dessa confusão toda lá, do mestre do crime, que tava atrás do Flash e tudo mais, que o Ed, obviamente, vai atrás do Venom também, né? Eles criam lá, eu acho que clone do Toxina, e esse clone se junta ao Ed Brock, né? Criando um novo Toxina. Tem que mencionar aí só rapidão, que o mestre do crime é aquele vilão lá das primeiras histórias da fase do Dítico e do Lee lá, que eles... apareceu pela última vez lá, pelo que eu saiba, e ele retomou agora. É, na verdade ele morre lá, aí... Ele voltou agora. E a mulher do crime daí, né? É, tipo, ele morre lá nessa primeira aparição. Aí a gente fez um Trip View Classic recentemente que a filha dele, ou filho, não sei, assume identidade, morre também, né? E agora retomaram ele com uma identidade também do passado, que é spoiler, eu acho. É, eu não lembro quem que era. Tecnicamente não é spoiler, porque saiu no Brasil. Ah, então é o irmão da Betty Brant. O irmão da Betty Brant, ele tava vivo. Ele, que na verdade ele foi ressuscitado. Ah, não, cara, eu não acredito que Bennett tá vivo, cara. Não, tá mais. Não tá porque mais. Na real... se não me engano, não tá mais mesmo. Porque ele tinha morrido, ele tinha supostamente morrido lá na Amazing Spider-Man 11, eu acho, lá. Pois é, cara, tipo, na pra que mexer Dr. nessa Amazing, cara? Já não basta fazer esse roteiro de merda e os caras têm que mexer nas coisas antigas. Cara, a Silk, a origem da Silk é um retcon na Amazing Fantasy 15. Os caras não têm o que fazer, cara. Não basta cagar com a história própria deles, tem que cagar com as antigas. Mas é um detalhe tão significante isso aí do Lampage Brand. A gente sabe que também não é tão grande quanto esse negócio. Ah, cara, mas não é. Ela culpou o Aranha pela morte do irmão um tempão, cara. É muito ridículo isso. Não, aqui, ó. Dois pontos aqui. Primeiro que... O Harry também culpou o Aranha pela morte do pai dele por um tempão e ele voltou, né? Então... Ah, mas foi numa boa história, daí é diferente. Não, mas aqui, ó. Tem dois pontos aqui. Primeiro, que o irmão dela ter morrido ou não faz diferença nenhuma, na verdade, né? Mas se fosse um personagem, tipo, mais importante, ok. E segundo, que não altera nada na história antiga, né? Você falou que tá cagando com as histórias antigas, na verdade não tá, né? Tipo... Ah, cara, mas dá uma... Tá cagando com as dá novas, uma raiva, né? Sabe? Dá uma... Ah, nesse caso aí, eu acho que... É que porque a história é ruim, cara, essa é o fato. Tipo assim, a história que o irmão dela morre, tipo, o irmão dela apareceu naquela história, já morreu nela, sabe? É diferente é diferente tem do Duende Verde. Tem muitas consequências, entendeu? Tipo, tem uma história durante a Saga Inferno que o Ned aparece uns fantasmas e tal, e aparece o fantasma do irmão dela e tal, tipo... Mas não muda nada, ele realmente tava considerado como morto. Não muda, mas é... Eu tenho que bebizar um pouco, cara, porque essa história aí... É muito ruim, cara. Só perguntar aqui, ele tava vivo ou eles ressuscitaram ele? É uma coisa meio que ele foi meio ressuscitado, se eu não me engano. É, porque se aí... foi ressuscitado, não tem problema, cara. Daí pode cagar que vai ficar cagado. É, se querem ferrar com o personagem, que revivam e ferrem ele de novo. Tipo, não faça retcon, né? Não, os quadrinhos vivem de retcon. Desde os anos 60... Antigos, os retcons antigos eram bons, agora são ruins. É porque Edgar... Nunca é bom. Retcon nunca é bom, aprendi isso. Nossa, retcon. A origem do Ed Brock... É legal. A origem do Ed Brock é um retcon em cima de Devorador de Pecados, lá da morte da Jim DeWolf. Mas também é legal, entendeu? Retcon é igual qualquer história, sabe? Pode ser bem feito, pode ser mal feito. Não é, o problema não é o retcon em si, né? O problema é que atualmente nada é bem feito, praticamente, né? É, mais ou menos. Igual, por exemplo, eles fizeram recentemente, numa história que não saiu no Brasil aí, que eu até comentei mais ou menos aí, alguns minutos atrás, que eles fizeram um retcon em cima da mesa em Fantasy XV. Obviamente que 80% vai fazer mimimi antes mesmo de ler a história, né? Porque é um retcon numa revista clássica do Homem-Aranha. Só que assim, é uma coisa tão, tão pequena, sabe? Que é meio... sei lá, é meio inútil reclamar, sabe? Não muda tanta coisa. Então, aí o Ed Brock virou Toxina e ele ainda é o Toxina hoje em dia ou já rodou também? Acho que é ainda. Eu não lembro da... Você lembra a última vez que vocês falaram dele na teia, mano? De Queen? Do Ed Brock como Toxina? Acho que foi numa das últimas edições mesmo que ele apareceu ainda. Então, mas aí ele ainda é, então. Ainda tava sendo ele, que ele tem o quebra-pau com o Venom. Certo. Então tá aí, status quo. Pelo menos tinha os mendigos. Que atacar, é, foi até quando eles atacaram a escola. Se não foi o último, foi a penúltima edição. Então tá aí. Os mendigos cibernéticos assassinos de Marte foram atacar a escola e ele e o Toxina lutaram junto pra salvar a escola. Aí o Brock viu que o Thompson tá sendo um cara legal com o simbionte, não tá fazendo merda. Então por enquanto eu vou te deixar inteiro, malucão. Quer dizer, menos as pernas que você já não tem, né? Ok, então até onde a gente tá gravando e até onde a gente sabe que ele ainda é o Toxina, né? Não sei lá nos Estados Unidos, a gente tá falando do Brasil. Alguma coisa está chegando. Tira isso de mim, Parker! Flash! Eu sou Venom! Antes de encerrar, vamos só comentar de... Bom, tem várias versões alternativas de Venom. Tem filme, tem jogo, tem... trocentas revistas, né? Tem Potestade, que o Venom cria um monte de clones dele mesmo, vira o Venom Warren, né? A saga do clone Venom. Dois que eu quero destacar são o Venom 2099 e o Venom do Universo Ultimate, né? O 2099, ele é o mesmo simbionte, né? Que ficou lá nos esgotos da cidade lá, que depois que o Kron Stone foi... aparentemente morto pelo Justiceiro 2099, ele acaba encontrando o simbionte lá, e o simbionte tinha sofrido algumas mutações, daí toma o corpo dele, passa a se chamar de Venom, a aparência dele é mais ou menos a mesma, só que muda a aranha do peito e o rosto, que tem uma parte branca assim, que o cérebro fica meio exposto, e ele, tipo, o objetivo inicial dele era matar o Tyler Stone, né, que é o próprio pai dele. E ele tem alguns novos poderes, tipo... tornar o simbionte ácido, se transformar o corpo da pessoa numa geleia pra sair andando, entendeu? É bem diferente, sim, mas é bem interessante. Eu acho esse Venom 2099 bem legal até. É, e é um dos poucos não, né? Porque o universo 2099, as histórias eram, em sua maioria, muito boas, né? Mas assim, entendam quando eu vou falar que é um dos poucos, então, né? É um dos poucos vilões que usam o mesmo nome que era usado na época do 616, que faz sentido, né? Porque é o mesmo simbionte. Sim, exatamente. Sei lá, tipo, aparece o Abutre 2099, o, sei lá, eu não lembro agora, tinha o Duende Macabro 2099 também, não lembro. O Macabro era 2211. O Verde era 2099. Isso, é o Verde. Teve o Duende Verde 2099, e daí teve o Duende Macabro 2099, só que o Duende Macabro foi só no jogo, no Shattered. Ah, é. Que nem o Escorpião. Daí ele no jogo ele é explicado que ele é um clone do Roderick Kingsley. Olha só. Interessante é também. O Venom é interessante porque era o mesmo, né? O mesmo. Ele é um clone criado pela doutora Octopus 2099, que também apareceu pela primeira vez no jogo. Então, aí... Esse jogo tem um tipo uma continuidade das histórias de 2099 que é bem legal, tem, né? Tem. Tipo assim, eu sei que não é tão forçado, porque o universo 2099 é um futuro de um universo que... É o futuro do 616, né? Então, assim... O futuro alternativo de quando as histórias do 616 eram boas. Então, assim, ok, eles têm o mesmo nome de personagens anteriores, né? Mas, sei lá, sabe, podia escolher outro nome, não precisa ser necessariamente o mesmo. Ah, mas tem vários caras que tem outro nome, tem o Thanatos, tem o Risco, o Especialista e tal, vilões novos, tipo, são pouquinhos que tem... Tipo, o Abutre, ele é um personagem totalmente diferente do Tumis, ele só usa o mesmo nome porque ele usa um aparelho pra voar, né? Também no jogo ali, ele não menciona essa parte da história. Ele não menciona durante o jogo, ele menciona nos textos, na biografia dos personagens, etc. E outra coisa interessante é que, no caso, o Kron Stone, ele começou como Venom e ele acabou como Escorpião, né? Ele fez no o caminho jogo, inverso. No jogo ele usa o uniforme do Escorpião, né? Dos quadrinhos, ele não chega a usar Escorpião. Ele vira o Escorpião no 2099 dos quadrinhos. Não, foi na Time Storm. Isso aí. Foi na... É outra realidade, sim, a Time Storm. Eu digo nos quadrinhos antigos do 2099, ele não chegou, tá? Não, nos antigos não, foi bem recente, foi lançado em 2009 essa história. Ah, não, eu espero, com todas as forças da minha alma, talvez eu já saiba se isso acontece, talvez eu não sei, não vou dar spoiler, mas eu espero que o Homem-Aranha 2099 da Time Storm seja um dos primeiros que o Morlun mate em Spider-Verse. Eu espero que Morlun resolva destruir aquela realidade inteira. O Time Storm 2009, 2099, eu acho que é uma das piores coisas que eu já li, cara. uma puta ideia de jirico. O pior é que eu lembro quando eu vi, eu fiquei todo empolgado. Eu falei, tá legal, o universo 2099 de volta, né? Não, que tristeza que foi aí que tá. Agora que a gente tá comentando, eu tô pensando aqui, será que a história é ruim? Ou será que eu tava esperando ver o universo 2099? Como... Não, a história também é ruim. É, porque como é totalmente diferente, será que, tipo assim, o preconceito falou mais alto, eu não consegui ver a qualidade da história? Sabe? Um pouquinho também, mas a história é ruim, a história é confusa, não é legal. Eu lembro que eu não gostei. É, e por último aqui, só pra... Como é um universo aí que tá durando bastante tempo, tá interessante a gente comentar, que é o universo Ultimate, né? Onde a origem do simbionte tá ligada ao pai do Peter Parker e o pai do Ed Brock, né? É, que foi adaptada pelos novos filmes, só que sem a parte do Venom, né? É, então, eu vou falar assim, eu tive alguns problemas com a linha Ultimate, mas até que eu gostei dessa origem do Venom de lá. Eu só acho estranho eles terem criado uma roupa pra curar câncer que tem inteligência própria, mas fora isso... Acho que isso aí não foi intencional, entendeu? Efeito colateral. É, isso aí. Foi não intencional. Eu sou suspeito pra falar do Ultimate, porque eu odeio o Ultimate antes do Miles, então eu nem vou falar nada, porque senão só vai ser xingamento. Pô, o Ultimate começou tão bem, cara. Eu não sei como é que ficou depois, porque eu parei de ler, mas no começo era legal. Cara, é que tudo é ligado, eu não consigo gostar, cara. Parece muito forçado, parece um filme só, sabe? Tipo... É que eu tô acostumado com o 616, que tem vilão que sai do lado. Ah, tá, você tá acostumado com bagunça, entendi. É, exatamente, eu não consigo gostar de tudo interligado, como se o mundo tivesse sido prescrito pra ser aquilo, sabe? É. Não, concordo, tem coisas que eu sou favorável de ter um pouco de caos também. Mas sobre o Venom aí, o Mônio, quem quer comentar a origem aí do uniforme, a gente falou mais ou menos aqui meio embolado, né, mas... Então, eu não lembro muito bem, o que eu lembro é que era um projeto que o pai do Peter e do Brock trabalhavam juntos, que era um traje pra curar várias doenças, né? Eu falei câncer, mas eram várias outras doenças, na verdade, né? Eu lembro de câncer específico, mas eu não sei se é porque... Se eu não me engano, o acidente que matou tanto os Brocks, né, quanto os Parker, foi justamente porque a roupa pegou no pai do Brock e ele ficou fora de controle. Foi isso. E tinha um pouco ainda que ficou guardado que o Ed Brock pegou de herança, vamos assim dizer, né? Isso, acho que o avô dele passa pra ele, o pai adotivo, sei lá. É, eu lembro que ele tem, que o Brock ele é um pouco mais velho do que o Peter, né? Aí, detalhe que o Brock ele fica longe muito tempo, né? E ele retorna quando o Peter já tá mais velho, né? Tipo, os pais morreram quando eles eram bem crianças. Isso. E aí ele ganha esse presente, né? De herança aí, quando se une a ele vira o Venom, né? Esse negócio aí, toda essa história aí foi usada na animação do Spectacular lá, foi adaptada e também no filme, só que no filme foi com o Harry Osborn e o Duende Verde. Mas tem uma diferença bem vital aí do Spectacular, que ele pega essa origem, só que o Venom é o clássico, sim. Com a diferença aí com esse Venom Ultimate, que ele é totalmente, tipo, ele não erra, ele não raciocina direito, ele devora pessoas pra se alimentar. É, ele foi criado em laboratório, ele não é um simbionte alienígena igual o Meio. Ele é uma coisa estranha, cara, eu não, sei lá. Se eu não me engano, até no começo ele tinha nem é preto, a linha branca, né? É só. Não, a questão das cores é por causa de fazer iluminação e esse tipo de coisa. Ele é preto. Tipo, ele não é preto, cara. Ele é roxo. O Aranha Negro fica roxo também no Ultimate, se for ver. Então, é isso que eu tô falando. É por causa da colorização, daí quer fazer o reflexo de luz e tal, mas é a ideia que é preto. Mas assim, o detalhe. É só uma coisa, que nem o Venom antigo era azul, lembra? Sim, mas ele era azul, mas tinha o preto, só que a sombra em azul. Esse daí que eu digo, ele é totalmente roxo, cara. Tá, mas aqui, tem um detalhe. Aliás, no começo ele não tinha aranha branca também, né? Não sei. No jogo não. Ele ganha depois, pelo menos. Não, não tinha. Logo que surge como traje, não tem aranha branca, ela surge não. Depois. Não. Que é o que faz sentido, aliás, né? Só comentar uma coisa aqui, que ele não precisa ser preto. Tipo, tá certo que o roxo é uma... Sim, não precisa ser preto, cara. Só pra falar... Não, tem que ser Venom, pra mim tem que ser preto, cara. Eu só tô falando que, assim, vamos supor que a Marvel solte hoje que não, ele era roxo mesmo. Ok. Não. É outro universo. É igual o uniforme de 2099. Eu nunca vou aceitar que aquele uniforme é preto. Você já viu camisa de time de futebol antiga, de quando o time é preto e branco, alguma coisa assim? Fica roxo, o preto. É depois porque lavou muito. Não usou lá sabão em pompom. Se tivesse usado aço, ele mantém as cores. Ah, é. Então, o Venom apareceu algumas vezes e tal, e recentemente ele apareceu aí nas histórias do Miles, né? É, ficou meio. Como é que é? Ninguém sabia quem que era o hospedeiro, né? Porque o Ed parece que ele. Eu não sei se ele tipo morreu ou alguma coisa assim. Não sei, a gente pode falar? Pode, né? Saiu. Ele saiu. Meio que morreu. Ele meio que morreu. É porque eu não sei se ele morreu mesmo, então. Mas o meio que já cobre isso. E aí ele manda o pai do Miles lá pro hospital, mata a Beth Brent, né, parece? E no final das contas lá, a mãe do Miles na confusão acaba levando a bala lá também. E eu acho que é basicamente isso, né? Lógico que a gente não vai falar tudo, mas acho que a gente cobriu bem, né, a história do Venom. É, dúvidas? Dá pra tirar... A gente responde depois. Dá pra tirar a conclusão de que o Venom originalmente era um vilão interessante, tinha suas histórias lá clássicas e se for pegar... começou a desandar mesmo ali no quando começou a ter a série própria. Podia ter morrido depois, mas resolveram continuar. Daí tem uma ou outra coisa boa aí dos anos 2000, mas em geral a má fama dele é justa, né? Porque é, eu tem muita coisa ruim. Só um detalhe que eu queria acrescentar é que eu acho que realmente é isso que você falou, só que quando ele foi ali pro Flash, deu uma melhorada, voltou a melhorar o personagem por um tempo bom, sabe? É, mas não souberam manter. É, exatamente, então assim, ele mas realmente... Não ele é o mesmo conceito anterior, tipo, é um personagem legal, mas o conceito anterior do Venom ficou lá, entendeu? Depois de Carnificina Total, lá da saga do clone, se perdeu aquele negócio dele ser o vilão, a medonha que sabe tudo sobre o Aranha e vai pegar ele e comer o cérebro, entendeu? É, eles mudaram o personagem. Mudaram mas, o assim, foco do personagem. Mas como mudou o hospedeiro, eu nem diria que isso é uma coisa errada. É, assim, eles deram uma evoluída no personagem para outro rumo, né? Mudaram o personagem, fizeram histórias ruins e agora estavam fazendo boas, né? Até por ali. É, o problema é que em 20 anos de existência aí, ele tem uns 15 anos de história ruim, né? É, triste, que são, né? É basicamente aquelas... as minisséries, os anos 2000 aí, e essa década aí, que praticamente não muda muito do Aranha, né? Porque o Aranha seguiu no mesmo caminho do Venom e foi pra vala nos anos 2000. Então assim, não é que tudo seja ruim, mas infelizmente teve essa grande fase fraca que virou só um monstro desmiolado que queria bater em tudo, né? Que é na parte do Gargan ali. Bom, então é isso. A gente tem um grupo lá no Facebook, né? Que é o grupo chamado Aracnofan. Então a gente responde praticamente todo mundo que manda qualquer coisa. Praticamente não, a gente responde todo mundo, né? Que manda alguma coisa. A gente tenta com afinco, né? É, não, se a gente não responder, o pessoal lá também consegue ajudar e tal. Leiam a minha matéria ali que eu fiz sobre o uniforme negro, a fase do uniforme negro no Peter Parker. Exatamente, eu ia comentar isso lá no início, esqueci. Tem uma matéria em 3 partes publicada no Aracnofan aí que o Everton fez. Então, se quiser saber mais sobre a fase uniforme negro, do Homem-Aranha, que a gente não falou tanto, a gente falou mais do simbionte, né? Tá aí no site. E mande também comentários e tudo mais. E toda quarta-feira a gente tem Tweep View Classic, que a gente fala das revistas antigas do Homem-Aranha. E sextas-feiras a gente tem os Tweep Views, que são das histórias atuais, né? Tweepcast, que é o que a gente tá falando hoje aqui, que você tá ouvindo, é toda a última semana do mês, né? E é isso. Até mais, né? Até a próxima. Abraços! Falou! Falou! Aproveite a sua fama enquanto durar. Spider-Man.